Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd e eu sou um park freak. Aqui é Renata Primavera e não existe Disney Hollywood Studios, é MGM. É, high five. Bom dia, boa tarde, boa noite, bípedes. Aqui é o Sr. K, deprimido por ter sido mais uma vez aceito pela Polícia Federal nesse país. Você espera que você chegue assim e fale assim, senhor Carlos, você não pode entrar no Brasil. Você queria ser um sem pátria, um expatriado. Com a pátria, eu podia escolher. Já que eu não tenho pátria, eu vou escolher onde eu quero. Você não morrer. Tem como escolher. Você ia morar entre o Finger e a Polícia Federal. Exato. Entre no o Finger e a Polícia Federal. Olha aí, a sua casa. Agradece a Deus que eles deixaram você entrar, cara. Que aquela terra de ninguém ali é foda. Posto dessa forma, eu quase fico menos triste. Aqui é o Azaghal, já voltei, eu tô louco pra ir embora de novo. Ah, olha aí. Muito bem, nerds, estamos aqui com a Renata Primavera, que é expert em parques temáticos. Olha aí, qual é o nome do seu blog? Parkaholic. Parkaholic, cara, isso é um excelente nome de blog. Olha, te falar que deu trabalho, tá? Não foi assim, nossa, um dia eu tava dormindo e veio uma ideia. Não, deu maior trabalho, mas acho que ficou bom. É, não, ela tem o blog Parkaholic, onde ela fala tudo sobre parques temáticos. Obviamente, a gente fala muito sobre Disney, obviamente, porque, né? Porque claro. Obviamente, Disney. Mas nós vamos falar de tudo. Ela já trabalhou na Disney, então tem histórias de bastidores, são sempre curiosas para contar aqui. Eu quero saber tudo o que acontece por dentro e por baixo dos parques temáticos. Olha aí. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês em Canelada do Nerdcast! Vamos. Azaghal, hoje é um programa especial que nós vamos falar sobre parques temáticos. Sobre os bastidores. Os bastidores por trás das cortinas. Aquilo que ninguém vê. Exatamente. Até quando as coisas não dão muito certo nos parques temáticos, acontece. A gente vai comentar. E olha só, se encaixando nessa pauta, temos aqui um anúncio espetacular da HBO, que é a estreia da série Westworld, Azaghal! Oh. Cara, sério, eu tô muito, muito empolgado pra essa série. É muito maneiro. Em 1973, Michael Crichton, grande escritor de grandes clássicos como Jurassic Park, como Enigma de Andrômeda, Presa, um monte de livros que viraram filme, Homem Terminal, ele escreveu e dirigiu esse filme, Westworld, que era um parque temático de robôs no Velho Oeste, onde os caras iam pra lá e dava tudo errado. Westworld agora virou uma série da HBO, a grande aposta para esse ano, cara, a grande série, o grande lançamento desse ano, cara, é Westworld em 10 capítulos. A série é o seguinte, dois caras vão realizar o sonho deles nesse parque temático de Velho Oeste, onde eles são as pessoas que estão vivendo uma aventura lá e o resto das pessoas de Westworld são robôs. Sim. E aí o que acontece? Tá tudo indo bem, tá tudo muito bom e esses robôs se rebelam, de repente. Oh. É muito maneiro, cara. Muito maneiro. Porque não adianta dar tiro. Fazer duelo com o robô? Vai fazer você um duelo com o robô. O que que acontece? Primeiro que se tu acertar, rapaz, nada acontece. É isso que acontece. Mas é uma série muito maneira com Anthony Hopkins, Ed Harris, cara. Muito maneiro. Rodrigo Santoro, rapaz. Tá em todo esse menino. Tá em todo esse menino. Então, olha o seguinte. A série estreia dia 2 de outubro de 2016. Não perca, porque a HBO vai estar com o sinal aberto no fim de semana de estreia. Pra você que não tem o pacote da HBO, poder ver o primeiro capítulo, ficar maluco e querer ver o resto dos capítulos. Outra coisa importante, todos os novos episódios estreiam na HBO, ok? Domingo, às 23 horas. E mais, o episódio de estreia vai ficar aberto na HBO Go por 24 horas depois da estreia. Então você, se você não tem a TV a cabo para ver o sinal aberto da HBO, você pode ver na HBO Go com o sinal aberto também, rapaz! Lembrando que os episódios passarão simultaneamente, transmissão simultânea na TV e na HBO Go. Muito bom! Então não esquece, primeiro episódio disponível gratuitamente na HBO Go no dia 3 de outubro, cara. E estreia no canal dia 2 de outubro de 2016. Lembre-se de seguir HBO Brasil no Facebook e HBO BR, HBOBR no Instagram, rapaz. Link aí no post pra você saber tudo sobre Westworld. Muito bom. Hoje também é dia de Nerdcast Empreendedor, rapaz! Olha aí! Estamos aqui, cara, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito, muito maneira aqui. Lembra, Nerdcast especial extra na sua timeline aí, trazido pelo meusucesso.com. E hoje nós vamos falar sobre empresas unicórnio, Azaghal! Ó! Unicórnio é um apelido que se dá para essas empresas que crescem de uma forma inacreditável. Empresas privadas que não têm o capital aberto, né? Que chegam à avaliação de US$1 bilhão em pouco tempo, assim, um curto período de tempo. É tão raro, era tão magnífico que parecia uma coisa do mundo da fantasia como um unicórnio. Então elas são chamadas de empresas unicórnios e nós vamos conversar sobre essas empresas. Por que será que elas crescem tão rápido? E no Brasil não tem nenhuma empresa unicórnio. Não existe nenhuma empresa que alcançou essa categoria no Brasil. Por que, que será? Será que a gente... Vamos avaliar o que os gringos fazem para entender qual é a nossa realidade aqui também, rapaz. Certo? Certo. E lembrando que o meusucesso.com é a sua escola de insight e negócios. Os caras têm uma forma inacreditável de ensinar sobre grandes empreendedores no formato de documentários sobre as suas histórias. Uma parada mega, mega, ultra bem feita. Vale a pena você ir lá se inscrever. Escuta o Nerdcast Empreendedor de hoje, que eles têm uma parada muito maneira pra quem tá curioso em saber como funciona o meusucesso.com. Vai lá, escuta, porque tá muito maneiro o episódio de hoje. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 21 minutos e 23 tapas na bundinha do Mickey. Lembrando que se você está usando o aplicativo do Jovem Nerd, é só apertar um botãozinho que você pula caso você queira. Yes, exatamente. Muito bem. Lembrando também que se você está usando o aplicativo do Jovem Nerd, você está ouvindo esse Nerdcast antes. É verdade, rapaz. Olha aí. Porque quem tem o aplicativo do Jovem Nerd para iOS e Android recebe o Nerdcast na madrugada de sexta-feira, enquanto quem ouve pelo site ou por outros players, só às 11 da manhã. Muito bom, rapaz. Então, baixe aí, é de graça. Não é de graça. Link aí embaixo. Cacete de agulha, Azaghal. Quero agradecer aos nerds que doam sangue toda semana aqui e mandam suas fotos. Primeiro, temos um pedido de doação para Avenir Passo de Oliveira. Link aí no post. Você pode ver se você pode doar, se você estiver perto dele, da praça dele, na cidade dele. Vá doe sempre que possível para pessoas que estão em emergência pedindo doação de sangue. Temos também que agradecer ao capítulo Jonadark número 72 da Ordem Demolei, Azaghal, maçons doando sangue. Na verdade, são demoleis. Ah, é verdade, são demoleis, não são maçons. Demolei não é exatamente maçom, né? Então, eu não vou ficar discutindo isso aqui. Bom, Ordem Demolei, muito obrigado por ter doado sangue. Gabriel da Silva Moreira, Henrique André, Fabiano Martins de Oliveira, Michel Cardoso dos Santos, Nickerson Zanon, Lucas Becker, Jean-Vitor Fernandes, muito obrigado, galera! Temos também o pessoal do Scalpo Solidário, que doa cabelos para quem precisa de perucas. Muito bom. Manuela Batista de Oliveira, Vanessa Paula e Adriana Estrapasson de Souza. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Artes dos fãs. Ruff Gunner, maneiríssimo. Uma estatuazinha em clay do Marcelo Diovan Machado. Maneiríssimo. Muito obrigado. Olha só que legal. Temos o Nerd Mongol, feito pelo Leandro, da Arte do Cosplay. Ficou muito maneiro. Ficou muito bem feito. Maneiro. Temos outras artes no post que você pode conferir, tanto no app quanto no site. Olha aí. Felipe Ligeiro Araújo. Ligeiro é um apelido, tá? Não é um sobrenome. 27 anos, diretor de arte, Rio de Janeiro, capital. Caríssimo Jovem Nerd Azaghal, foi mencionado no Nerdcast 535 a relação das pessoas que são diagnosticadas com TDAH, mas às vezes são apenas hiperativas e ou extremamente desatentas. Pois bem, acho que no meu caso pode ser inverso. Desde quando conheci o termo há 8 anos, comecei a ler a respeito e me identifiquei com vários sintomas e desse Nerdcast, a identificação ficou mais forte. Conforme o Julian relatava suas experiências, eu também lembrava das minhas. Problema de atenção na escola, durante todo o período do primário, dificuldade de concentração na leitura de livros teóricos, pra mim, é uma prática complexa. A hiperatividade física, a razão do meu apelido ligeirinho. Desenvolver manias devido à ansiedade, como roer unhas, mexendo cabelo e barba incessantemente, ser adicto a vícios, procrastinação, deixar todos os trabalhos da faculdade pra última hora. Eu me formei esse ano. Além de sempre me perder nos vídeos do YouTube, impulsividade, tal como mandar um Twitter para o Julian, quem eu não seguia antes da metade do programa, e ter problemas com projetos a longo prazo. Não conseguir terminar alguns projetos começados por falta de ânimo. Esquecer onde deixei as coisas que mexi há muito pouco tempo. Abrir diversas abas do navegador. 10 já são padrão. E a autoconfiança baixa devido à autocobrança que me faço sempre. O que mais me surpreendeu foi quando o Julian disse que sofre de bruxismo. Também sofro desse mal, mas nunca tinha relacionado como sintoma de TDAH. Apesar de relatar todos esses problemas, nunca busquei ajuda de um especialista para saber se fato tenho ou não TDAH. Pois, como foi dito no programa, até pessoas que não sofrem de TDAH podem ter todos esses sintomas. Até hoje eu leio a respeito de como saber lidar com esse transtorno, pois mesmo que eu não o tenha, são ações úteis para qualquer ser humano. Dentre essas medidas, tem criar metas a curto prazo, não apenas para projetos, mas listar tarefas usando e abusando do Trello, mudar minha rotina constantemente e propositalmente me tornar metódico e organizado, tal como deixar o celular em apenas 3 lugares da minha casa. A Nilce, do Cadê a Chave, uma vez disse que quando ela decidiu casar com o Leon, sua sogra deu livros sobre o transtorno para que ela lesse, e uma coisa que ela disse que marcou foi, abre aspas, quem sofre de TDAH tende a se sabotar. Fecha aspas, olha aí. Desde então eu foco cada vez nas minhas ações e busco compreender o meu sucesso dependente da minha adequação às reações de um possível transtorno. Assim vou levando a minha vida, talvez, com ou sem TDAH. Você não quer procurar um cara? Pois é, gente. Não é assim, mais fácil. É legal você se identificar com as experiências do Julian e ouvir os relatos da Ana e do André, que são pessoas que têm um conhecimento mais avançado e tal. Mas um diagnóstico médico ajuda, né, cara? Sempre bem-vindo. Pois é, né? Mesmo a Ana sendo profissional da área, ela não tá avaliando você especificamente, exatamente, sabe? É. Então, ou ninguém que estivesse ouvindo o programa. Talvez ele estivesse avaliando o Julian. No máximo, ele ganhou uma consulta ali. Mas, entendeu? Então, exato, legal que, cara, você teve essa epifania aí, mas fazer uma consulta sempre é bom, porque às vezes você pode ter um tratamento mais direcionado, como eles falaram, cara. Não é só ser metódico. Existem outros tratamentos que podem ou ajudar. Ou não, também, que é uma máfia branca do cacete. Raquel Pinheiro, 27 anos, professora de língua inglesa, tradutora e redatora, Maricá, Rio de Janeiro. Olá, caríssimo Jovem Nerd Azaghal. Na verdade, ela botou Azaghal primeiro. Em primeiro lugar, deixo claro que este não é meu primeiro e-mail. Ó, passou. E apesar de meus problemas de atenção, consegui preencher meus dados. Aí, perfeito. Perfeito. Boa. Ela botou tudo, disse que não é o primeiro e-mail. Tá aqui, vou ler tranquilamente. Boa. Devo dizer que o programa sobre TDAH foi brilhante e muito útil. Sofro do transtorno e só fui diagnosticada aos 21 anos de idade. E que me causou inúmeros problemas. Ser diagnosticada causou problemas? Acho que o transtorno, né? Causou inúmeros problemas para ela. Uhum. Quando criança, a palavra que mais repetia era esqueci, de acordo com minha mãe. Também pudera. Não era raro que eu deixasse a louça ensaboada na pia enquanto ia ver TV. Ou que deixasse o dever de casa em cima da mesa e quando ia brincar, ou mesmo esquecesse que estava e parasse do nada para ir fazer o dever de casa. Sim, do nada, sem sentir o quão sem sentido era aquilo. Não sei quantas vezes perdi minha carteira de identidade. Jamais fui e sou capaz de lembrar rotas para chegar a locais aos quais preciso ir diariamente. E meus documentos até hoje estão em posse dos meus pais. Nossa. Já que com certeza já os teria perdido. Não sei quantos filmes simplesmente não consigo assistir. Quantos instrumentos musicais não insisti em aprender. Quantas conversas iniciei sem terminar. Quantos projetos não levei à frente. E os que tenho levado? 3 livros engavetados, um deles envolvendo um amigo de vocês e Nerdcaster. What? What? O quê? O quê? Que amigo Nerdcast era esse? Maricá? Quem 27 é? Anos? Quem será? Olha aí. Ih, caraca. Além de 2 projetos de audiodramas em andamento, 5 quadros a óleo para serem terminados, um site nerd para qual escrevo, minha empresa de tradução e aulas online para tocar em frente, 8 livros para serem lidos e resenhados, uma graduação para terminar, um projeto pessoal de aperfeiçoamento físico por meio de natação e um projeto virtual de tradução de uma autora americana de sci-fi. E se vocês estiverem achando muito, pensem que eu poupei de vocês da parte familiar e emocional. E é claro, eu esqueci muitas coisas. Com 21 anos, ao ser diagnosticada após reclamações e comentários de colegas de trabalho sobre o quanto meu comportamento era incomum, fui submetida ao tratamento com Ritalina. Olha aí, vou mencionado isso. Um remédio que me pareceu mágico nos primeiros meses, mas logo notei que causava uma terrível dependência. Oh. Nem todo TDAH deveria ter acesso ao medicamento tão forte. Assim, abandonei a droga e não me arrependo. Também não me dói ter déficit de atenção. Conforme dito no programa, algumas ideias só podem surgir mesmo de mentes inquietas demais. Isso pra mim é um dom. Olha aí. Hoje, aos 27 anos, e após passar por todas as situações mais ridículas que um TDAH pode passar, aprendi a enganar minha falta de atenção. Aprendi a anotar coisas em bloquinhos. Se esquecer o bloquinho, anoto nas mãos. O que não é problema, já que ser rabiscada é normal após 20 tatuagens. Olha aí. Caraca, será que ela anota as coisas nas tatuagens? Tatuagens, né? É memento. Para enganar a ansiedade antes de dormir, sempre tento não dormir. Isso é uma boa. Boa, hein? Quando eu também, eu falo assim, agora eu vou dormir, apaga a luz, fudeu, não durmo. Quando você tenta não dormir, é que você vai. Fico escutando Nerdcast, estudando, trabalhando em uma tradução, tentando ver algum documentário. Para treinar minha concentração, invisto pesado na leitura. Minha grande paixão. E em esporte. Manter a mente obrigatoriamente focada em algum ponto, ainda que por 2 minutos seguidos, pode ser uma enorme vitória, acreditem. Legal. Dado o meu relato torto, agradeço pelo programa verdadeiramente norteador e desejo sorte aos colegas de distúrbio. Olha aí, legal. Abraços e beijos, ô nerd. Muito bom, essa aí foi diagnosticada, já tem tratamento, está se cuidando. Tá por aí. Boa sorte, que projeto é esse? Né? Nerdcaster. Ela tem muitos projetos, cara. Será que é o Caquinho? Raquel, foca em um só. É muita coisa. Vai num só e vai até o final. A gente deixa os outros. Deixa os outros. Mesmo aqui é foda, não dá pra fazer tudo. Pois é. Ana Elisa Nunes, 26 anos, servidora pública, Brasília, Distrito Federal. Olá, nerds. Primeiramente, quero parabenizá-los pelo excelente esclarecedor podcast sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Gostaria de, nesse e-mail, contar um pouco da história do meu irmão Pedro, diagnosticado com TDAH. Pedro, desde pequeno, sempre foi inquieto, respondão e com problemas para se concentrar em uma única tarefa, a não ser que estivesse jogando videogame. Olha aí. Ou seja, ele sempre foi portador dos sintomas clássicos de TDAH. A primeira vez que foi questionado se o meu irmão possuía esse transtorno foi aos 4 anos de idade. A professora, que não conseguia controlá-lo na sala de aula, solicitou que minha mãe levasse ao médico, pois tinha certeza que meu irmão tinha essa doença e deveria ser medicado, já que ele atrapalhava demais em sala de aula. Ao levá-lo em um neurologista, o resultado deu negativo, porque o TDAH não costuma ser detectado antes dos 6 anos de idade. Bem, depois aos 7 ou 8 anos de idade, outra professora solicitou exames médicos, pois mais uma vez, abre aspas, o Pedro deve ter TDAH porque ele não se concentra e atrapalha os coleguinhas em sala de aula, fecha aspas. Dessa vez o resultado foi positivo, mas o médico disse, não vou prescrever nenhum remédio para o seu filho. Minha mãe, preocupada, perguntou por quê e o médico questionou, o seu filho tira notas ruins? Ele não entende o conteúdo que é passado em sala de aula? E minha mãe respondeu, não, ele tem notas ótimas. Então o médico esclareceu, então o TDAH não é realmente um transtorno na vida do seu filho. Logo, ele não precisa ser medicado, acredite em mim. Seu filho foi a criança mais normal que eu recebi hoje em meu consultório. Pois é, que negócio de querer meter droga na criança por algum motivo, é foda. Exatamente. Com essa resposta, minha mãe mais uma vez levou o diagnóstico à professora, que teve que aprender a lidar com a inquietude do meu irmão. É, as pessoas são diferentes, dona professora da Coroca. Exatamente. Quer também que todas as crianças fiquem sentadas com sua máscara de gás. andando em direção ao moedor de carne, porra. Hoje, com 18 anos e sem nunca ter colocado uma Ritalina na boca, meu irmão é aluno da Universidade de Brasília, um dos vestibulares mais concorridos do país. Ele está cursando Engenharia da Computação, passa noites em claro programando enquanto ouve o Nerdcast e não poderia estar mais feliz, pois finalmente ele pode se dedicar ao que ele realmente gosta. Espero que esse meio tenha ajudado outros portadores de TDAH, como meu irmão, que foram desacreditados quando crianças, mas o que eles realmente precisam é de um incentivo para se dedicarem ao que gostam. Pra você ver, cara, nem sempre é o caso de você tacar remédio pra dentro. Às vezes é, às vezes não. Sim, é. Sim, você tem que entender. Mas a parada é que é, eu não sei se ainda é assim, mas tinha uma época que era quase uma moda essa porra. Uhum. Ah, não, essa criança é muito agitada, tem que entender. Ah, mas é remédio. Mete remédio. Né? E aí você cria uma pessoa dependente, como a outra menina falou, cria um zumbi. Ainda então bem que ainda existem médicos aí que conseguem identificar, né? Porque pro professor, se o cara não é um bom professor, é muito conveniente, né? É, ah, a criança remédio, é muito agitada, tá atrapalhando a sala de aula. É, exato. Ah, amigo, dá um jeito. Se vira. Mas é legal, é legal. Fica o recado aí, cara. Você tem que entender se o transtorno, mesmo que você seja diagnosticado, tá atrapalhando de fato a sua vida. E quanto ele tá atrapalhando a sua vida, entendeu? Uma coisa é você ser esquecido, atrapalhado e tal. Tem muita gente que consegue resolver isso só com esses pequenos sistemas, né? De você anotar as coisas, ter planilhas, etc. E aí tem gente não, tem gente que é muito severo. E aí precisa realmente de um tratamento psiquiátrico. Então, por favor, vá no médico. Vá em mais de um médico, se possível, entendeu? É bom você entender melhor. Você entende mais de você do que qualquer outro, né? Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Está chegando o dia das crianças e por isso a Nerd Store se torna mais criança. Ela quer ajudar a sua criança interior. O seu eu adulto trabalha para comprar presentes para o seu eu criança. Temos muitos, muitos presentes na Nerd Store. É o dia das crianças e a jornada do presente. A gente preparou um hot site especial, um landing page especial para ajudar você a escolher a faixa de valor do seu presente. Ou seja, né? Você vê quanto você pode pagar, você pode filtrar por faixa de valor e também pelos interesses, rapaz. Não só o seu interesse de categorias, mas como o seu interesse de marcas. Se você está procurando coisa de Star Wars, de Batman, Seus Anéis, Harry Potter, tudo você pode filtrar facilmente lá pela jornada do presente na Nerd Store. E tem mais, olha só, lembrando que o Dia da Criança ainda é feito para criança. Toda a linha de produtos licenciados Minions com 30% de desconto. Vários produtos, almofadas, adesivos, canecas, tapetes, um monte de coisa. Toda a categoria de mochilas e estojos com 20% de desconto. Ou seja, tem mochila Star Wars, do Regular Show, do Homem-Aranha, um monte de coisa. E atenção, todas as luminárias com 20% de desconto, rapaz. Luminárias Star Wars, tem Marvel, DC, um monte de coisa. Mais de 40 luminárias em promoção. Lembrando também, linha de bonés de Uira. Dois bonés por R$149,90. Tem boné da Marvel, DC, Comics, Star Wars, tem um monte de coisa. Um monte de modelos ajustáveis, aberto, fechado, fixo. Vai caber na sua cabecita, rapaz. Não importa o tamanho dela. Vá lá na nerdstore.com.br/jornada-do-presente pra você ter a sua vida facilitada na escolha do seu presente de Dia das Crianças, certo? nerdstore.com.br, a loja mais nerd do Brasil! Renata já trabalhou em Magic Kingdom, em Orlando. Isso mesmo. Quase a extensão do Brasil, como tem brasileiro, né? É, você sabe que hoje em dia é o segundo pessoal que mais visita fora dos Estados Unidos e Canadá, né? A gente passou os ingleses. Passou os ingleses? Caraca! Então é brasileiro mesmo pra tudo quanto é lado lá. Não é só impressão quando você vai pra lá. Realmente a gente tá em todo lugar. Mas os ingleses não vão mais pra Disney? Não, eles eram o segundo pessoal que mais visitava depois dessa combinação Estados Unidos e Canadá, por incrível que pareça. Acho que eles odeiam tanto a França que eles preferem ir até Orlando do que ir até lá. Venhamos e convenhamos, se você está na Inglaterra, é muito melhor ir para os Estados Unidos que ir para a França, porque a França, né, ninguém em sã consciência, a menos umas 18 pessoas, das quais eu conheço umas 16, gosta. Mas tudo bem, vamos lá, vamos com o caraca, cara, pra começar. Ó, ó, ó, um deles aí, ó. Nessa época agora eu não tô evitando a Europa pra fazer atentados, tá violento, né? Sabe. Mas claro. A Euro Disney, a Disney Paris, França, sei lá como é que chama, né? Agora é Disneyland Park Paris. Olha aí. Olha, mas era Euro Disney. DPP, DPP. É um parque muito legal, cara. Os parques da Disney são meio standard, né? Eles são todos muito parecidos, mas tem os mesmos tipos de atrações, só que lá, por exemplo, a montanha-russa Space Mountain, como chama? Montanha-russa espacial, que em Orlando é um futuro do passado, meio Star Trek, meio esquisito. Que não transforma... é proposital, mas acabou ficando, né? É, mas eles tinham que transformar aquilo numa atração do Star Wars, cara. É perfeito. É só mudar aquela porra, aquele cenário escroto pro Star Wars, que é praticamente a mesma coisa. Exato. E já está, assim, em dois lugares do mundo, você sabe, né? Já está, assim, na Disneylândia, lá original, na Califórnia, e agora eu acabei de ir na versão de Hong Kong e eles fizeram exatamente isso. Porra. Sério? Sensacional. Chama Hyperspace Mountain. Aê, caraca! Era isso que eu queria! Era isso que eu tô falando, meu pão! Eles estão com o bicampeão desses filha da puta! E vem me dar a porra do cargo de Imagineer, eles ficam roubando a mesa. Eu não vou falar mais nada. Fala, eu falei isso. Eu falei isso quando a gente teve lá a última vez. Chega. Falei alto assim, chega. Transforma essa merda na montanha russa Star Wars. Aí eles captaram sua voz e fizeram. Tem um túnel que você passa que fica iluminado. Eu falei, aqui é o hiperespaço. É tão simples. Por que vocês não fazem? Fizeram. Olha aí. Tô, tonto. Eles fizeram exatamente isso, tá? Caralho, não queria nada, cara. Você tá dando ideia de graça aí. Eu sou o Imagineer, pronto. É isso que eu tô falando. Eu sou o Imagineer, pronto. Vou chegar lá cuspindo ideias maravilhosas que estão sendo usadas. Caraca, eu tô me sentindo muito usado agora. Ah, que mas, como eu tava desenvolvendo, na França, a montanha-russa espacial é uma montanha-russa estilo steampunk. Uhum. E é muito isso pode maneiro. Ser legal. Maneiro. É muito legal. Não me convence a ir à França, mas... Quer dizer, não me convence a ir a Paris. Ela não é uma pirâmide futurística como é a de Orlando, né? Por fora é igual. Não, não. Ah, não? Por fora ela é como se fosse um canhão que atirasse no espaço. É Baltimore Shooting Club, um negócio assim, não me lembro exatamente. Ela não sai por lá, mas é como se fosse uma parada steampunk que atirasse no espaço. É muito legal, cara. É muito legal mesmo. Assim. Eu acho ela mais legal que a de Orlando. Mas acho, é no escuro, aquela mesma coisa, né? Mesma coisa, só que com esse visual mais steampunk que deixa ela bem diferente e eu achei melhor do que a de Orlando, que é muito ultrapassada já. É maneira. Se você nunca foi, se for, você vai gostar. Ainda mais se eles aplicarem a minha ideia que eu já tô aplicando por aí. One, two, three. Magic! A gente sabe que a Disney começou na Disneyland, lá em Anaheim, que é, né, uma cidade na região metropolitana de Los Angeles, na década de 50, sonho do Walt Disney, aquele negócio de... É um lugar nenhum que virou uma cidade graças a esse parque. É isso. Mas a cidade cresceu de normal. Normal não, cresceu porque o parque tá lá, senão não cresceria nunca. Exato, é. Se eu tivesse o parque, continuava aquela merda lá, aquele lodo. Aquele lodo. Mas aquela merda é o mangue, malandro. Aquela merda é o mangue. Que mangue, mangue na Califórnia. Cara. É, o mangue. Aquela porra, um pântano com menos chorume. Aquilo ali não ia dar pra nada também, não. Se não fosse ele comprar terra a preço de banana, terraplanar aquela porra, falar, olha só. Você tá falando de Orlando, maluco. Ele foi ali nos arredores e achou uma terrinha também um pouco mais barata e resolveu dar uma expandida. Eu acho que... Eu tava falando da Flórida. A gente vai falar daquele micro-parque da Califórnia, aquele que você foi e ficou chorando de joelhos. Ai, meu Deus, os carinhas aqui. O quarteto de cordas, só você batendo palma pros quatro aí. Vai deixar o quarteto, eu amo. É foda demais. Ai, caralho, eu olhava em volta ninguém, cara. Só ele batendo palma, chorando. O Jovem Nerd, ele sempre faz a gente passar vergonha. Isso é normal. Eu estaria batendo palma. Porra. Mas então, a gente já falou toda a história dos parques, assim, da construção dos parques no Nerdcast sobre o Walt Disney, muito maneiro. Escute aí se você não ouviu, tem um link aí direto no post. Então eu quero me transportar para Walt Disney World Resort, que esse é o nome e sobrenome da Disney em Orlando, né? Que não é em Orlando, é meio que em Orlando e Kissimmee, que é Orlando, amigo. É generalização. É Orlando. Os Estados Unidos tem essa merda, né? Que você tá numa cidade, daí você anda dois passos e você tá num outro county, né? Onde é o aeroporto? Onde é o aeroporto? É em Orlando. Foda-se. É em Orlando. É tudo Orlando. É que nem nos 80. Pega um pouquinho dos anos 70, pega até os anos 2000, mas é anos 80. É a mesma coisa, entendeu? Mas então, como foi... Brasileiro ama aquele lugar, cara. Vai muito assim... É uma cidade brasileira. A Flórida é um estado brasileiro. Eu lembro... É a cidade mais ao norte do Brasil. Exatamente. É muito brasileiro mesmo, cara. Eu lembro que, principalmente na época do, quando o dólar estava um real, quando começou o plano real, com aquela, né, o governo manteve o dólar fixo, um real era um dólar, e aí, caraca, era uma parada de... Tempos imemoriais que não voltam mais. Não voltam mais. Mas era uma loucura de turista brasileiro. Foi que explodiu mesmo brasileiro na Disney. E aí o dólar subiu e nunca parou de brasileiro, cara. Não. Engraçado que a gente tem amigos que trabalham com turismo e tem amigos que trabalham com dólar. Inclusive o JP e a Francine que trabalham com turismo não estão nesse programa porque eles estão pra ter mais um bebê. Olha aí! Né? Então, por agora, então eles não é verdade. Estão com tempo nem cabeça de pensar em gravar Nerdcast. Exatamente. É engraçado porque assim, quando o dólar chegou a 4 reais agora, recentemente, recentemente em 2016, deu uma queda, as pessoas se assustaram, né? Caraca, até onde vai isso? Vai a 5 reais? Que, né? Foi bizarro. Mas o dólar caiu pra 3,50, virou carnaval de novo, amigo. O pessoal já tá comprando, já tá viajando, tá. Não com aquele ferocidade de 2,50, mas essa respirada de 50 centavos já deu um impulso pra galera voltar a viajar. Com certeza. Mas você sabe que eu ouvi uma análise interessante, falando agora especificamente disso pros parques. Eu tava num evento do SeaWorld aqui no Brasil no final do ano passado e conversando com a assessora deles, né, como que tava sendo o movimento por causa exatamente disso. E ela contou que foi maravilhoso pros parques temáticos em Orlando porque eles estavam perdendo o público do brasileiro pros shoppings, pros outlets. Então, o pessoal parou de comprar, mas não ia parar de ir no parque, né? Porque o parque, querendo ou não, você paga uma vez a entrada, leva uns snacks e se vira. Então ela falou que pro parque, na verdade, isso foi bem bom. Que voltou a vender entrada, que o pessoal tava largando pra ir no outlet mesmo. Que o custo-benefício, né? O custo do parque versus a diversão que você pode ter acaba sendo mais interessante do que o custo-benefício de um shopping, né? Você só vai comprar. Shopping você se divertir comprando, né? Aí você tem que gastar mais ainda. Então, exato. Eu achei interessante, eu não tinha pensado por esse lado. Mas então, você já trabalhou lá. Naquele programa de... É um programa que você, qualquer pessoa pode se inscrever e fazer uns testes. Não é fácil, mas... É, ele tem poucos pré-requisitos, na verdade. Você tem que estar... A primeira vez que você vai, tem que estar na faculdade. Você não pode estar no último e no primeiro semestre. Ah, você tem que estar na faculdade. Você não pode ser um veiaco. Sim. Você tem que estar estudando. Você já viu um veiaco lá? É, um veiaco de... Um veiaco é que é aposentado. Aí é programa de incentivo lá do Walt Disney com Obama, assim. Mas então, você tem... É um college program, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, né? Ele lá chama só college program, né? Programa de faculdade. E aqui é international college program. Ah, tá. Então você tem que estar na faculdade. Então são poucos pré-requisitos, assim, que você precisa atender. É bem acessível. Nem no primeiro, nem no último ano, é isso? Nem no primeiro, nem no último semestre. Ah, semestre. Eu acho que eles não querem, tipo, que se você tá no primeiro semestre, mestre, você ainda dá aquela coisa de, ah, posso largar, dane-se e fico aqui. Uhum. E no último eu não sei, na verdade. A gente é tudo suposição, mas é a regra que eles inventam. E claro, inglês fluente, né, gente? Porque não é um programa pra você ir aprender inglês. Sim. Como que você vai trabalhar lá, né? Então, exato. Que, apesar de você ser brasileiro, um brasileiro lá ter função, porque tem muitos brasileiros. Exato. E quando o brasileiro encontra um brasileiro trabalhando na Disney, vê aquela bandeirinha do Brasil e se sente aliviado pra caralho. Você vai ter que atender pessoas que falam inglês, né? Que não vão falar português. Tem que estar apto a atender todo mundo, né? É. E a gente tinha umas teorias que até o nível de inglês acabava influenciando, né? Porque eles nunca te dizem exatamente pra qual área você vai quando você tá fazendo esse processo. É bem legal, assim, e um pouco aterrorizante enquanto você tá fazendo. Então, você vai passando por uma série de entrevistas, vão afunilando, né? O processo, e você pode até anotar mais ou menos o que te interessa. Mas aí, o que a gente percebia? Por exemplo, eu tinha amigas minhas que viraram personagens, né? Elas realmente vestiam a roupa de Mickey, de Minnie. Caraca, que maneiro. Eu não acho maneiro, não, né? Depende, eu não acho maneiro. Depende, no verão é foda. Maneiro não é a definição pra isso, cara. Só se tiver um ar-condicionado na bunda do Mickey Mouse ali, cara. Porque... Porra, e outro na cabeça, porque o ar frio desce, né? Tem muitas histórias sobre isso. Mas, por exemplo, ela nem tinha o melhor inglês, super fluente. Por quê? Porque ninguém escuta você lá dentro. Ela não precisava ter inglês. Só isso que ela vai falar? Não, mas olha só. Ela vai falar isso e help me. Help me. Você não. Escuta às vezes aquela vozinha, sei lá, de help me. Sério. Vamos falar sobre os personagens, as pessoas que se vestem de personagens. Primeiro que aquelas roupas são ultra, sabe, são oficiais da Disney, não é carreta furacão aquela porra, né? Então tem todo um... Seria fantástico. Seria fantástico. Algum canal desses tinha que fazer isso. Que o acontecer. Cara de carreta furacão lá. Lá dentro, né? Correndo pela Main Street USA. De Mickey tosco. De Mickey fofão, são melhores, né? Caralho. Ai, ai. Fazendo parkour nas paredes das lojas. Que pariu, que merda. Tranquilo. Quantos segundos a carreta furacão ia levar pra ser imobilizada pelos agentes... disfarçados que ficam ali, é a paisana. Caraca, pouco. Meio. É muito a gente que fica paisana nos parques? É bastante. Eles, inclusive, fazem baseado na... como eles acham que vai estar o crowd control, né, que eles chamam. Então, quanto que vai ter de gente, eles estimam aquele dia. Ah, ainda mais que agora eles mudaram o sistema de compra de ingresso e você tem que falar que dia você vai. Então, agora eles conseguem dizer melhor quantas pessoas vão ter aquele dia, né? Então, eles... isso é muito recente, né? Muito. Faz, assim, poucos meses. E aí, o preço também agora é baseado nisso. Só que o preço só varia se você compra pra um dia. Então, se você vai um dia no Magic Kingdom, e aquele dia for um dia de muita procura, vai ser mais caro do que se você for, sei lá, no começo de outubro, que tem pouca procura. Mas se você comprar pra aquele dia e desistir, danou-se? Ah, aí tem um lugar que você vai, pede pra trocar. É Disney, né? Eles nunca te ferram. É, você fala Trash in My Magic, eles vão... né? Exato. One, two, three. Magic! Mas então, aí quando a pessoa vai de personagem, ela escolhe o personagem. Porque, por exemplo, o Mickey. Eu sei que tem o Fabulous Four, né? Tem o Fab Four lá, que é Mickey, Pateta, Donald e a Minnie. Não, mas na verdade é até mais simples que isso. Assim, eles nem chegam muito nesse mérito, Alexandre. É uma coisa mais... na verdade, começa com a distinção do que você vai fazer com o personagem. Uh-huh. Então, por exemplo, tem os personagens de paradas, de shows. Isso é outra coisa. Uh-huh. É, esse pessoal que a gente chama aqui a ralé, né? Que foi fazer o College Program, nunca vai fazer isso. Ah, a galera do College é a ralé, é a isso? Zona, é o Stag. É o Stag lá. Eles põem a gente pra fazer as piores coisas, entendeu? Uh-huh. Não tô reclamando. Foi maravilhoso. Mas, uh-huh. Tipo, Stag. Sim. E esse pessoal, a gente não fica tempo bastante pra você treinar pra um show, pra uma parada. Isso você tem que fazer testes, auditions, é todo um processo absurdo. Nesse caso, vai um ator, então, né? Um isso, dançarino, exatamente. Né? Coisa assim. É. Aí... vamos, então você obviamente já não vai ser um desses. Vai ser só o que tira foto. Eles vão por altura. É por altura e ponto. Então cada altura tem uma gama de personagens que você pode fazer. Por entendi. Exemplo, essa minha amiga, que é mais pra uma menina baixinha, ela fazia Mickey, fazia Minnie, fazia Donald, fazia o coelho do Splash Mountain, que era a atração que eu trabalhei. Fazia Mickey? Fazia. Caraca, é responsabilidade, cara. Porque que o Mickey porra. É o dono da casa aí, cara. E sabe o que é mais legal? É você ver ela fazendo todos os movimentos de Mickey sem a roupa. Ela faz até hoje, a gente pede toda a festa. Cara, porque pelo menos isso tem o treinamento, né? Pra você fazer aquela risadinha com a mão na boca, aquele tchauzinho. O tchauzinho de lado, ajoelhando. Olha aí. E aí eu sei que acontece o seguinte, quando eles vão na rua, ou então vão num meet and greet lá, que forma uma fila, né? Pra as crianças tirarem foto e tal. Vai um cast member que vai ao lado, porque o Mickey e os personagens nunca podem ser escrotos com ninguém. Se alguém for escroto com ele, óbvio, né? Uhum. Se fizer uma... a galera fizer uma coisa inapropriada e tal. Não, não é só isso, né? Quando o Mickey vai embora. Yeah. Ele fala, chega nessa porra! E vai embora. É, senão o Mickey não vai embora. Ele quer ficar pra sempre. É o guest mesmo que fala, Mickey, tá na hora. É. Ele que vai falar, gente, o Mickey não pode mais. O Mickey só fica, dando tchauzinho. Exatamente. Sabe qual é? Eu queria ficar, me desculpem. Esse homem malvado está me mandando embora. É bem isso. Por dentro a pessoa está, help me. Ele tem que controlar tempo, ele tem que fazer essa desculpa. Ele geralmente, ah, o Mickey vai tomar uma aguinha e já volta, né? Ele tem que ajudar a criança a pegar já a caneta e agilizando a fila. Porque eu... porra, mas ajudar a criança a pegar a caneta com aquela luva gigante... Não, não é o Mickey, é outra pessoa, não é mal. É justamente pra evitar isso. Ia ser uma graça, imagina, aquela luvada daqui essa caneta. Eu tô meio sem tato, eu tô com certa dificuldade de pegar a caneta. Não, mas então, porque assim, olha, eu conheço uma pessoa conhecida, não é uma amiga, é uma pessoa conhecida, que na hora de tirar foto com o Pato Donald, essa pessoa foi lá e deu um beliscão na bundinha do Pato Donald. Sim, pra sair isso na acontece foto. Muito. E aí, isso é inapropriado, segundo a, né? O Gus Mayer falou, olha, e aí não pode tomou um esporro. Bulinar o Pato Donald. Bulinar o Pato Donald, né? Assédio sexual ao Pato Donald, não, porra. Zoofilia, inclusive. Então, como é que a pessoa, até onde vai essas maluquices que as pessoas têm. Ah, não, tem de tudo. Inclusive, assim, gente, é o um recado pra quem tá ouvindo, não fica bulinando, porque agora você sabe que o Mickey pode ser uma menina lá dentro, tá? Isso acontecia muito. As pessoas sabiam disso, iam lá, ah, deixa eu ver se esse Mickey aqui é menina. Passava a mão no peito da minha amiga. Que caraca! Pois é que assim, não chega no peito, né, gente? Porque é uma roupa de futebol americano aqui. É, eu tinha imaginado que fosse uma estrutura, né, que a pessoa montasse. Exatamente, é tipo, põe umas coisas, põe um negócio, uma armadura mesmo, um negócio meio quase de metal, aí põe a roupa por cima. Mas assim, a intenção é clara, né? E aí era super chato, tadinha. Ela é uma japinha, fofinha, sabe? Dava uma dó quando ela vinha contar as histórias. Eu já ouvi casos, eu lembro que eu li na internet, se tá na internet é verdade, que tinha um pato dono de taradão. Que passava a mão nas meninas quando ia bater foto. Ah, isso aí eu nunca soube. Ah, tem uma história dessa, né? É, tinha um Pato Donald que tava Donald, ele tava sendo personagem no final. Que o Pato Donald é zoado, é loucaço. O Pato Donald é completamente controlado. Mas caraca, cara. Mas é. Mas aí tem um lado bom também disso, né? Assim, entre aspas, bom. Por exemplo, quando ela tava vestida um dia do coelho do Splash Mountain, que chama Brer Rabbit, ela tirou uma foto com o Steven Tyler, que estava. Caraca! Lá. Que irado! Qualquer um pode dizer que bateu foto com o Steven Tyler. É, só ela sabe que é ela. Eu posso te pegar essa foto e falar que sou eu também. Ah, que maneiro. Não, mas ela tem essa foto. Mas que outras histórias malucas tem de gente usando essas fantasias? Já teve gente bêbada? Tipo Will Ferrell. Will Ferrell vomitando dentro da roupa. Olha, o que acontece é que o pessoal, por exemplo, esse pessoal que fica ajudando a controlar, né, os cast members que ficam do lado, muitas dessas pessoas são pessoas que não conseguiram ser characters, que passaram mal. Olha, então mal. Tem um rancor. Rola toda uma raiva, né? Não, olha, o Mickey tinha que sair agora, ele já tá aqui 30 minutos nesse sol assinando coisas. Mas ele vai ficar mais! Ele vai ficar mais 15 minutos! O Mickey vira a carinha, aquela cara impávida, né? Que não mexe. Olha pro sujeito. Vai ficar 18! Vai ficar 18! Mas eu acho que o mais divertido é isso, né? Que assim, os gêneros são totalmente trocados, né? Qualquer vilão que é um pouquinho maior vai ser, por exemplo, se é mulher, vai ser homem. Então, eu tenho uma foto com uma rainha do Alice dos Países Maravilhosos, que é um cara. Então, é tipo... Ele até nem podia ter tirado aquela foto comigo, na verdade. Mas é ele sem a máscara, só com a roupa, e é um cara. Olha, eu gosto dessas histórias. É, e a polícia da Disney pegou ele? É legal que no parque tem uma plaquinha em todos os lugares, entradas e saídas de cast member, que delimita até onde as pessoas estão te vendo ou não. Ah. Então, você sabe que você passou daquele ponto, não tem como um visitante tá te vendo, aí você não pode tirar roupa. Tem mesmo, né? A pessoa não vai passar naquela plaquinha. O cara passa na plaquinha, joga a cabeça do Mickey, filha da puta! E aí, acende cigarro. Acende cigarro, fica só de fralda, que ele deve ficar de fralda naquela roupa. Não deve ficar de cueca, né? Ai, caralho. Porque o cara não pode sair correndo, o Mickey correndo. Fudeu, fudeu! É meia hora, né, que você trabalha, então é tranquilo. Ah, dependendo do que você comer, meia hora não é o suficiente. Dependendo de onde você foi, meia hora não dá pra gastar, não. É. E meia hora você pode sair correndo com a mão na frente ou tá atrás, literalmente. Imagina o Mickey correndo com a mão atrás. Caraca. Eu, se fosse um Mickey desses aí, eu certamente iria de fralda. Certamente. Eu iria com a fralda na cabeça pra começar a voar do suor. Vai dizer que nunca teve nenhuma situação naquele mega sol, naquele calor desgraçado, o cara mandou pra dentro um cachorro quente com chili e um taco, bebeu o Mountain Dew, que tava meio esquisitinho ali, mas ele falou, nah, o que que são 6 meses de validade? Não é nada, vamos botar pra dentro que tá na hora, e não teve ninguém que lá dentro, de repente tá o Mickey paradinho assim, ele dá uma tremidinha assim, Depois joga a roupa no lago, né? Joga a roupa no pântano. Por baixo não sabe nada, mas uns vômitos rolam, viu? Olha aí, caraca! Durante esses treinamentos que a galera não aguenta, o pessoal vomita dentro. Caraca! Enquanto tá tentando colocar a cabeça e tal. Eu conheci uma das meninas que não passou. Ela tentou 3 vezes colocar roupa. Uma brasileira que tava lá, ela não conseguiu, assim. Mas por que que ela não conseguiu? Passou o que mal? Que ela sentia pra passar mal? Porque não era no sol, né? Era, não era do sol. Ela falava que era uma coisa do peso e da pressão da roupa. Caraca, que sinistro. Porque você imagina, essas pessoas têm que ser muito pequenininhas pra ser o Mickey, sabe? Não é uma menina com uma estrutura. Era uma mocinha, assim, baixinha, pequenininha, com 1,50, magrinha. Ela falou, não aguento. Imagina você sentar de Mickey, no meio das criancinhas, aquela fila, e começa a descer o melado pelo pescoço do Mickey. Que não sai pela boca, né? O olho dá aquela embaçada por dentro. O que tá acontecendo com o Mickey? Que o olho ficou branco. Dá aquela embaçada. E aí começa a descer aqui pelo peitinho do Mickey. Ó. O hot dog com chili e turkey leg. E imagina também outra coisa, né? Ah, não, você vai tentar aqui 3 vezes botar roupa. Tá bom. Primeira, vomitou. Não tem problema. Tenta de novo. Segunda, vomitou. Terceira, consegui. Maravilha, essa roupa é tua. Só você que vai usar essa merda. E quem lava essa roupa com aquela mangueira de pressão lá no estacionamento? Pá! Isso deve ser, na minha cabeça, na minha mente, que certamente é muito mais divertido que a realidade, isso não é lavado. Isso daí é higienizado com lança-chamas. Tira a pessoa lá de dentro, bota a roupinha no canto e vai... Pronto, manda fazer outro, porque o nego cagou e vomitou aqui dentro dessa. Essa não dá mais. Pode ter vários personagens, tipo vários Mickeys, vários Patetas, vários Ubi-Lubis ao mesmo tempo no parque? Não, isso é bem... Eles são bem chatos com isso. O que acontece, tem, porque fica revezando, né? A pessoa entra 30 minutos, aí quando ela para 30 minutos, tem que ter uma pra entrar no lugar. Mas ela tá super controlada lá dentro. A pergunta é que dois Mickeys não vão se encontrar. É, senão não, explode. Mas os parques são muito grandes, cara. Eu, por exemplo, quando fui à Disney em idos de 93, quer dizer, tem só 2 vidas atrás, eu não vi o Mickey. Você não viu o Mickey? Não, o Mickey, poderia dizer, o Mickey inclusive, é mais dizer, fácil de ver. Eu poderia dizer que muito dos meus desvios comportamentais, minhas falhas de caráter, podem ter advindo disso. Você eu não ter visto vi o Mickey. Eu não vi o Mickey na Disney. Aí eu ficava pensando, esse filho da puta só tem um Mickey pra essa porra desse país inteiro que é a Disney. Aí você foi trabalhar lá de fato. Isso. Eram 3 meses, né, que o programa dura, né? Isso. Tem vários programas. O primeiro que você pode fazer dura 3 meses. E você mora lá dentro num complexo de estudantes funcionários, é isso? Assim, é maravilhoso porque eles te providenciam tudo, né? Eles têm alguns lugares que você pode morar, eles falam pra qual você vai. Daí tem transporte pra você ir no parque. Aquela coisa linda, americana, de vai passar 6h12, ele passa 6h12 pra te levar pro parque. Você tem desconto em mercadoria, 40% de desconto pra comprar qualquer coisa no parque. 40%? Olha. Eu não sei se é até hoje assim, caraca. Mas na minha época... Sob sério, tarde. Era maravilhoso. Sob tarde. Que, na última vez que a gente foi, eu fiz um amigo, a gente chamava ele de Medical Mike, que era um brasileiro, lembra do Medical Mike? Lembro. A gente foi no Guest Relation, que a gente chegou e ficou um tempão na Disney, que a gente foi pra trabalhar também, ficou um tempão lá. Foi com a família toda e tal. E aí a gente comprou os tickets pra Disney. O ticket dá direito, pelo menos dava, não sei se mudou agora, a 14 dias. Você começa a usar ele no dia 1, por exemplo, no dia 14, você não pode usar mais. Isso. E você compra tantas entradas nesse período. Eu quero entrar 4 vezes nesses 14 dias. Ou uma vez só e o que seja. E aí, como a gente ia ficar muito tempo, a gente não queria gastar todas as nossas entradas nesse período, que a gente ia ficar mais tempo. A gente queria poder ter a opção de entrar até o último dia que a gente ficasse lá na Disney. E a gente foi tentar jogar essa letra no Guest Relation, já com o discurso de Trashing My Magic na ponta da liga. E quando a gente entrou lá, o cara tava com a bandeirinha do Brasil, aí já deu aquela animada. Aquela animada, né? E o cara falou, Azaghal? Aí eu falei, se eu tenho alguma chance é com esse cara. E o cara foi gente boa, ele aplicou aqueles negócios de Magical Moment, né? Sim. Ele fez lá o Magical Moment. Que é Magical Moment? Eles têm que fazer coisas mágicas pras pessoas. É muito incrível. Assim, você vai dar o clock-in, né? Quando você volta a trabalhar, ou quando você tá entrando no dia, ou quando você tá voltando do intervalo, e a sua função naquele momento é, faça um Magical Moment com alguém, faça uma coisa legal com alguém. É maravilhoso. Isso é uma parada pra ser orientado a fazer, mas você não sabe como. É tipo... orientado, é. Você tem meia hora pra fazer alguma coisa legal. Mas tem alguém te observando? Tira um pataco de nota de 100 e joga, é alguém. Toma! Toma! Tá aí o Magical Moment. Cara, leva um soco. Cara, qual é essa? Cara. Pega essa merda. Tá aí. Magical Moment, vai. Ele tem muito manager. Você tinha muitos gerentes, eles ficavam olhando toda hora o que você tava fazendo. Ah, eu acho que eu já fui vítima de 2 Magical Moments. O Magical Mike, peguei o WhatsApp, ficava enchendo o saco do cara todo dia, coitado. Valeu, Magical Mike, se estiver ouvindo aí, valeu meu. Eu ainda mandei o WhatsApp pro Jovem Nerd. Jovem Nerd, vai no Guest Relation aqui da época que o Magical Mike tá liberando. É, Magical Mike foi muito gente boa, meu. Mas tem aquela história que eu falei do cachorro quente, lembra? Lembro. Que eu cheguei pro cara do quiosque, que não vendia cachorro quente, perguntei, você sabe onde tem cachorro quente? Ele, só do outro lado do parque. Essa hora. Você chegou lá querendo cachorro quente. Querendo, por isso que eu perguntei. Eu ia perguntar, tu sabe onde tem um cachorro quente? Ele ia falar, sei aqui, foda-se. Não quero essa merda. Eu não queria, só queria saber onde tinha. Eu perguntei e o cara falou, lá na casa do chapéu. Aí eu fiquei meio tristonho, porque eu estava com vontade de comer cachorro quente às 10 da manhã. Aí o cara falou, olha, não fique triste, tome esse sorvete do Mickey Mouse. Deu de graça. De grátis. Foi Magical Moments. Foi Magical Moments. E esse não deve ter sido programado, hein? Ele foi legal mesmo. Olha aí. Ah, mas peraí, quando tá programado, o cara fala assim, ó, cronômetro na mão, vai. Eu acho que você sente na fúria do olhar da pessoa. Ela fica muito compenetrada, sabe? Pra tentar achar alguém. Eu ficava muito na fúria. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Sério? Mas o que você fazia agora de Magical Moments? Você ficava correndo no meio das crianças, empurrando? Precisa achar alguém que precise ser mágico e destruindo a vida de outras pessoas enquanto isso? Porque tem que encaixar. Não mesmo, parece mó legal e é, mas assim, na hora que você tem que fazer seu mãe, meu, aí você quer ser criativo, né? Você fala, meu, vou achar alguém de cadeira de roda e vou refazer a vida da pessoa hoje. Eu vou fazer ela andar, né? Larga essa porra, vamos andar. É, nunca acontece. Eu fazia muito pessoal entrar sem fila, ponto. Na hora do desespero, você já tinha um go-to magical moment, né? Aí eu pegava o pessoal saindo feliz, querem de novo sem fila? Queremos! E... Flash pra você. Ah, esse é fácil, esse é fácil. Eu acho que essa pataca de 100 dólares, pra quem, se vocês estão ouvindo alguém aí, ó, pataca de 100 dólares, vale. E tem a segunda também. Pega a pessoa e fala, sabe nadar? Não, vai aprender agora. E pá, joga na ponte. Sabia que eu já fiz Magical Moments na vida real? Eu já tive aquele Fast Pass lá do Disney, que eu não podia usar e eu dei pra pessoas. Falei, ó, toma aí, dois Fast Pass. Eu já ganhei uma dessa. E eu fiz, recentemente a gente teve São Francisco, e aí um amigo nosso ia na viagem, mas infelizmente não foi. Teve imprevistos familiares, problemas familiares, não pôde viajar. E eu já tinha comprado os tickets de Alcatraz com muita antecedência. Porque eu sei que é difícil conseguir, e sobraram dois tickets. Meu intuito inicial não era Magical Moments, eu queria vender aquela merda e ficar com dinheiro. Eu menti pra ele, ia falar, não consegui vender, tu me deve tantos mil dólares. Mas, quando eu cheguei lá, eu vi que eu não ia conseguir vender, e que se eu pagasse de cambista na porta de Alcatraz, talvez eu ficasse lá dentro. Vieram um grupo de brasileiros bater fotos, aquele negócio de sempre, sucesso internacional que nós somos. E aí eu falei, aí, quer saber? Tenho dois tickets pra Alcatraz aqui, vocês estão na pilha? Olha, eles, aí, caraca, a gente acordou às 4 da manhã pra tentar comprar o ticket e não conseguiu. Caraca, você deu... Só que eram 4 pessoas, eu falei, olha, só tem dois, foda-se, virem-se. Virem-se aí, cria uma discórdia do caralho, no final que deve ter brigado. Quebrou o taco de sinuca em dois, jogou no céu. Falei, ó. Foi meio Coringa. Sobrevivência foi Coringa. Sobrevivência do mais forte. Eu só quero ver o mundo pegar fogo. Vamos lá. 1, 2, 3, Magic! Tem algum mais criativo que você se orgulha? Caraca, esse Magical Moment foi foda. Não era bem um Magical Moment, mas o que eu fazia que eu me orgulho, tinha uma posição muito chata, que tinha isso, né? O brinquedo que eu fiquei, o Splash Mountain, tinha posições e você fazia uma rotação, né? Cada hora você tava trabalhando numa delas, você tinha que ter treinamento pra tudo. E uma delas era bem chata porque ela não acontecia quase nada, que era ficar esperando alguém que chegasse com cadeira de roda, alguma deficiência, pra entrar por trás na fila. Só que não é toda hora que tem, então você fica lá parado, esperando gente chegar. Então eu criei um quiz sobre atração. E aí eu preenchi lá o papelzinho que tava pipoca de graça. E aí eu fazia um quiz com as pessoas que saíam da atração. Eu tinha 3 perguntas que eu criei na hora lá. E toda vez que eu tava nessa posição, eu pegava umas criancinhas felizes lá. E o pessoal quase nunca passava. Vergonha. Ninguém presta atenção no brinquedo quando vai. Calma aí, ó. Olha só, o Splash Mountain é uma atração que basicamente você entra num super tronco e esse tronco tem uma queda. É isso. Ah, é isso. Mas antes da queda, você vai passando por todos os cenários com do coelhinho lá. Do coelhinho Peralta e do Dom. Exato. Ah, coitado do Splash, tem uma história. Ninguém sabe a história do Splash Mountain. A história é, tem uma enrolação antes da queda. Essa é a história. Não. Qual é a história do Splash Mountain? Você se apegou porque você trabalhou lá. Talvez, devo admitir. É que o Splash Mountain tem um problema grave, né? Que o filme no qual ele é inspirado foi banido pela Disney. Maravilha, deve ser um filme bacana. É do Zippery Duda, não é? Zippery Duda, Zippery Duda. A música canta no filme, chama Songs of the South. Então, isso, Canções do Sul, né? Seria mas por que será que esse filme foi proibido, banido? Eu achei, né? Esse filme é porque ele fala de uma família de negros que moravam no sul, numa fazenda, e eles serviam ao dono da fazenda, e eles eram muito felizes por fazer isso. Ah, ok. Eles viviam uma vida quase irreal para o contexto em que eles estavam inseridos, entendeu? É tipo isso. Mas olha, eu juro, tem no YouTube, gente, dá pra assistir numa qualidade, assim, maravilhosa. vocês imaginam. Da época, da época da escravidão, né? E não é tão pesado. É que muitas das cenas passam com animação. É esse escravo contando histórias. Então, ele aparece um terço do filme. Mas ele foi banido dos Estados Unidos, então hoje em dia o pessoal vai no Splash e acha até divertido ou não, que nem vocês, no caso, a história. E não sabe de onde veio, mas é isso. Esse coelho, né, que é o Brer Rabbit, que chama em inglês, que é o Quincas, em português. Quincas? Quincas. Quincas, berro d'água? Não. Quase, né? Quase, na trave. O Quincas, eu sei porque eu tinha uns quadrinhos da Disney que ele aparecia aqui no Brasil. Ele virou como personagem uma época, mas ele faz umas travessuras com a raposa e o urso que tentam pegar ele. Então ele inventa várias histórias e é isso que conta lá no Splash. Que no filme é uma das histórias principais desse filme que a gente nunca mais vai assistir, tirando no YouTube, pra quem quiser. É, porque, gente, é um filme de 1946. Tem só 70 anos. De outra realidade. Mas tem gente que não aguenta esse historinha também e resolve desistir do brinquedo antes da hora, não tem? Ah, tem umas histórias disso que eu sei. Tem, isso era o nosso principal desafio. Inclusive, eu descobri recentemente que você nem pode mais ir trabalhar no Splash em algumas atrações mais perigosas quando você vai fazer esse programa agora. Tem que ser mais treinado, é isso? É, você tem que passar mais tempo treinando, tem que ser uma pessoa fixa. Então, por exemplo, Space Mountain, nessas atrações que eles chamam de thrill ride, né, atrações de emoção, você não pode mais fazer no program. Porque realmente porque, tá lidando... Conte o que acontece nessas atrações de emoção. Que tipo de emoção acontece nessas atrações? Assim, é super tranquilo. Você tá lá, tem uma torre, que você tem uma câmera. Gente, tudo é filmado na Disney, tá? Em todos os parques. Não adianta tirar a caquinha, fazer qualquer coisa que você acha que ninguém tá vendo. Tá todo mundo te vendo o tempo inteiro. Aviso. Então você tá lá no meio do brinquedo e as pessoas estão te vendo o tempo inteiro. Quer dizer que você é malandrão que pensa que tá filmando e ninguém tá vendo? O não, cara tá vendo tá a tua vendo, câmera, tá vendo tudo. Todo mundo tá vendo. Tempo inteiro. E aí você tá lá, lindo, maravilhoso, de olho, vendo se não tá fazendo ninguém fazendo nenhuma merda no brinquedo, porque ele é comprido, ele demora 11 minutos o passeio, quase. Uhum. E de repente uma pessoa resolve sair andando no meio do brinquedo. Ela levanta do carrinho e sai andando no meio do cenário. Super tranquilo. Caraca, assim. Caraca, cara, que maluquice. Que é um cenário molhado, né? É como não. Se fosse um rio dentro de uma caverna. Ah, mas aí ele levanta na caverna e vai andando. Mas aquilo tudo é molhado, cara, porque a água fica batendo no cenário. Não, tem lugar que dá pra sair. Tem lugar que dá pra sair seco. Tem lugar que você sai na água. Tinha de tudo, assim, era uma loucura. Mas aí o cara vai andando no cenário por quê? Ele vai mexendo nos bonecos animatrônicos. Vou pegar esse coelho filho da puta, acabar com isso agora. A maior parte acontecia mesmo antes da queda final. Acho que batia um desespero, tipo, então, acho que não era pra estar aqui mesmo, né? Tchau. Caraca! Migo, não. Vai dar certo isso. Nossa, é você obrigado, cara, a parar. Para tudo. Sabe aquela hora que você tá no brinquedo e para? É um arrombado desses que tá... As duas, uma. Grande chance de ou ser uma cadeira de roda, alguma coisa assim, que demora às vezes pra você, né? Embarcar. Fazer toda a movimentação da pessoa. Embarcar. Ou foi um filho da puta que resolveu causar. Caraca, que maluco. Tem alguma estatística de nacionalidade? Só por curiosidade. Na minha, era muito brasileiro. Era muito? Nossa, brasileiro causa muito, gente. Ai, sério. Meu Deus, que vergonha. Muito, muito. Eu sei que daí você é obrigado a parar o brinquedo. Aí tinha uma posição específica que você chamava a pessoa que tava nessa posição. E ela tinha que ir até lá pra ou falar com a pessoa. Ou muitas delas se tocavam que tinha feito uma merda, voltavam pro carrinho. Mas você tinha que fazer sempre o procedimento. Achando que ninguém tinha visto, né? Você mandava um rádio 08. Vai lá que tem um fujão. Aí, mas aí como é que é a abordagem? Tipo, oi, tudo bem? Será que você não pode sair? Tudo é assim? Bom, seu filho da puta. Você sabia que você não podia andar fora dessa merda desse carrinho, sabe? O que você tá fazendo? Que você veio lá do Brasil pra cagar o pau aqui, né, ô viado? Sai do brinquedo. Sai do brinquedo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um sorvetinho do Mickey, seu puto. Agora volta pro início da fila. É, a gente tinha que muito entender por que a pessoa saiu, né? E aí, como normalmente era medo, então a gente é meio psicólogo, assim, sabe? Mas é a maioria das pessoas... Reforça o medo pra ele nunca mais entrar naquele brinquedo. Fala, seu filho da puta, né? Ficou com medo da quedinha, né? Porque a quedinha tem 250 metros, né? Mas a melhor mesmo aconteceu dessas. E aí, assim, acontecia direto, era normal. É, até, às vezes, fantasma, que a gente chamava, Phantom Intrusions, que é intrusão fantasma, que era, tinha muito sensor, né, em volta do carrinho. Então, às vezes, acontecia meio um fantasma e você era obrigado a parar mesmo assim. O sensor dispara, mas não tem ninguém, é isso? Você é obrigado a mandar alguém, você é obrigado a fazer todo o procedimento, vendo alguém lá ou não. E aí a pior delas aconteceu no Ano Novo, que foi maravilhoso. Eu tava na torre às 11h59 da noite. Na torre é um lugar que a gente não tem acesso, é isso? É, lá exato. Dentro da totalmente Splash fechado. Pra quem é muito fã ou quem tá com uma viagem marcada, quando você vai entrar no carrinho do Splash, olha pra cima, tem uns vidrinhos. Ali tá o infeliz trabalhando na torre. Infeliz. Ah, tá. Ah, entendi. Ele não tem contato nenhum com ninguém. Eu até gostava. Mas você que aperta o botão pra ir, vai? Não, isso é uma outra posição. Lá é só pra mesmo ficar checando isso. É segurança, assim. Ah, é. Tá, entendi. Esse é o foco. Ah, eu tava lá, toda felizona, 11h59 e tal. De repente, começam os fogos da meia-noite, Ano Novo. Saem 3 pessoas do carrinho ao mesmo tempo. Nossa. Caraca. Tipo, eu não tinha mais gente pra mandar. Eu tinha um fulano pra mandar por vez, né? Cacete. Defcon 1 do Mickey Mouse. Ah, saíram pra ir em carros diferentes? Não, eles estavam dentro do Splash em 3 posições diferentes. Saíram 3 nego andando. Ah, cara. Não ao no mesmo carro. Tempo. Ao mesmo tempo saíram. Puta. Porque começaram então a ver os fogos e falaram: puta merda, eu tô perdendo os fogos. É isso? Exatamente. E um deles achou que ele tinha super razão. Ele estava irado. Como assim? Eu resolvi dar uma passeadinha rápida no Splash e ver os fogos. Como vocês não avisam que essa atração demora quase 11 minutos? Aff. Eu estou perdendo os fogos com a minha família. E ele quase saiu na porrada com o Cast Member que eu mandei lá para controlar ele. Imagina o desespero do coelho nessa hora. Caraca, a pessoa não sabe perder. Não sabe. Perder. Seu assunto não sabe perder, né? O senhor veio aqui e eu falo assim... Você não tem um taser para dar um... O caraca, o que esse cara quer? Faltam 10 minutos pra meia-noite. Eu vim aqui de sei lá da onde pra ver os fogos na Disney, o sonho da minha família. Acho que dá tempo de ir na Splash Mountain. Eu sou o malandrão da Disney. Vou aproveitar que não tem fila. Vamos agora. Caraca, eu só pensava nisso. Cara, você tem one chance de ver os fogos à meia-noite. Fica sentado e vê os fogos à meia-noite. Exato, caraca. Putz, eu te sou real. Magic! O que de mais extremo aconteceu nesse brinquedo? Olha, enquanto eu tava lá ou na história dele? Porque daí na tem história, histórias... as duas. Não, geral, tudo. Eu quero gore. Então, gore você terá. Nossa! Céu. Porque teve já gente que morreu lá, né? Teve um cara que morreu. Opa, tá vendo? Por isso que eu não vou à Disney. Que ele... Não, peraí. Como ele morreu? A história foi, ele fez essa mesma coisa imbecil de sair do carrinho no meio do brinquedo. Além dessa quedona grande que vocês comentaram, tem umas menorzinhas dentro, né? E era numa dessas pequenas. Só que ele deu uma tropeçada e caiu na água. Nisso, veio... O carrinho passou por cima. Veio e ele ficou esmagado entre 2 carrinhos. Ah... Cada carrinho sem gente pesa 1 tonelada. Toma aí. Puta que pariu. Com gente, vai pra 2 se bobear. Aí eu faço uma outra pergunta que é completamente justificável perante essa sua afirmação. Pararam o brinquedo pra tirar o corpo ou falaram, bom, fudeu mesmo, né? Deixa, vamos esperar acabar. Porque vai ser uma cagada tirar esse cidadão aqui de dentro. Tem 18 carrinhos na fila, cheio de criança, gritando. Como é que era que tinha antigamente? Tia Estela? Tia Augusta? Tia Augusta. Tia Estela? Tem... Estela Barros. Tem 18 carrinhos da Estela Barros, de Augusto ali. Vamos tirar esse puto ou vai deixar? Ai, que horror. Você imagina, pra tirar um cara dali, tem que parar o brinquedo. Imagina que tem que tirar o carrinho. Deve ser uma lambança inacreditável. Não, deve ter sido destroçado. E o pior é que no lugar onde ele morreu, era onde tinham mais dessas invasões fantasmas. Então, Olha aí! Ficou. Mas isso aconteceu mais de 20 anos atrás, né? Na década de 90, né? O negócio. É, final dos anos 90, se eu não me engano. A atração abriu em 92, então já faz um bom tempo. E aí o seu aí tempo... Fica aí, né? Então, você foi depois. Como foi essa fantasma? As paradas fantasmas aconteceram depois. Olha aí. Qual é o nome dessa atração, pra eu não ir, quando eu for lá? Que horror. Não, cara, meu irmão, se você for eliminando atração que morre gente, cara, tu não vai mais. Não vai sobrar nada. Acho que nem Small World sobra pra você. Alguém já deve ter morrido. O Small World, eu particularmente me sinto mal naquele lugar. Que ali me dá uma, sabe, isso é uma opressão, cara. Aquele de bonequinho. Aquela porra, não sei. Então, mas o problema é o seguinte. Tem muita gente que vai aos brinquedos e ignora problemas de saúde pré-existentes. Aquele Mission Space. Que é uma centrífuga. Aquele ali já matou gente. Já, porque negócio. A minha amiga trabalhava lá e lá morre mesmo. Mas lá, na verdade, o problema é que... Morre mesmo. Hoje morreram 3. Hoje foi bom, correram só 3. Já tem um saco preto, você sai sem olhar, tem um saco preto já esperando. Tem uns 3 ou 4 pendurados na parede, no corredor. Porque lá morre mesmo significa que não morreu só um. É uma parada, quanto mais... Não, porque olha só, o brinquedo é uma centrífuga. Quando você entra, tem um cara que fica na porta assim falando: fraco ou fuerte? Fuerte. Ele pensava que a gente era brasileiro, ele falou, né? Fraco ou fuerte? Ele mostra o cartão laranja e vermelho, sei lá, não lembro agora. É. E o fuerte. E a gente, ha-ha-ha, fuerte, né? Claro. Meu irmão, eu vou te falar que eu fui duas vezes, né? É. Na segunda vez que eu fui, que era em outro ano, já mais velho, é um senhor, eu fiquei fudido com você ir lá, cara. É, na primeira vez eu quase vomitei o que eu tinha comido, realmente. Eu tinha ido depois do almoço, depois foi meio do almoço, desesperador. Eu senti o frango que eu comi voltar todo. Mas na segunda vez eu saí zoado. Sabe que você sai zoado, enjoado? É, sim. Porque é o seguinte, esse brinquedo é um simulador de um foguete, de um lançamento de foguete, de uma viagem da Terra a Marte. E aí, pra simular a graça dele, né? Porque tem muitos simuladores que você já conhece, que ele simplesmente vira pro lado, vai pra cima, pra baixo, essas coisas, né? Só que esse, a graça dele é ele simular a pressão gravitacional de um lançamento, né? Você se sente realmente esmagado pela gravidade superior a que a gente tá... Ele chega até 2.4, né? 2.... É. E é uma sensação única, né? Porque onde você vai aqui que você vai conseguir isso? É, 2.4G, então você tá numa tela, e aí pra criar essa simulação de você sentir a pressão de 2.4G num lançamento de foguete, aliás, que é muito maior, mas o brinquedo só vai até isso, ele é um, literalmente, uma parada que gira. Você entra naquela cápsulazinha que é o brinquedo e a cápsula inteira gira. Ela gira, mas tem uma tela que te dá orientação. Você não vê ela girar, que você tá fechado lá dentro. É, mas a tela te diz que você tá indo pra cima, mas você tá girando que nem um desgraçado. E você tá olhando pra tela, que eu imagino que passe um videozinho que te dá a impressão que você tá indo pra frente. Isso, que tá indo pra cima, exatamente. Essa que é a simulação. Mas é bem pequenininho, Sr. Kai. É tipo uma cápsulazinha, cabe em quatro negros lá dentro só, não é? É claustrofóbico, é. Aí, se você entra lá e você tem um problema cardíaco, meu irmão, é, você pode empacotar ali, cara. É isso que acontece. É, claro. E eles avisam pra caralho, entendeu? A pessoa nem sabe que tem um problema, na verdade. Às vezes não sabe, exatamente. Descobre ali, né? É, tem uma mão estranha ali no coração, puf, já foi. Descobre ali ou não, né? Talvez só a família descubra ele, por outro lado, não saiba. Pois é, mas acontece, né? Então é bom você encarar essas paradas só quando você, entendeu? Quando tem 18 anos, né? A gente já passou, né? A gente já passou, fala, foda-se, brincando mais pra mim, não. Vou ficar ali no Lazy River mesmo, foda-se. O Sr. K vai voltar pra Disney e não vai nada depois da nossa conversa, é isso que vai acontecer. Ele vai ficar comigo. É bem provável. Tu acha que nunca morreu ninguém no Lazy River? Tu acha que não. Caralho, mas como, né, mano? O cara morreu afogado, dormindo, porra. Mas existe uma página na Wikipedia, se você tiver essa curiosidade mórbida, porque a partir de certo ano aí, todo incidente mais grave assim na Disney e tal, tem que chamar a polícia faz o report, e esse report é público, sim. E aí botam tudo nessa página da Wikipedia. Caralho. Então, roubo, né, o que caiu, essas coisas, tem tudo lá. Eu estou procurando isso agora. Aí o Splash, gente, só pra vocês saberem, agora ele tem cinto, tá? Então diminuiu bastante a chance de alguém sair andando lá no meio. O cinto é só pra um idiota não levantar no meio do brinquedo. É só pros retardados ficarem sentados, porque não faz diferença nenhuma na sua segurança na hora de cair. É, muito bom. É, mas já, isso já inibe, né? Porque o cara tá de cinto. Cara. Exato. Ô, Sr. K, chama-se Incidents at Disney Parks. É porque tem do Disneyland, tem do Tóquio, tem do tem tudo. Então, tem tudo um pouco, né? Sirva-se à vontade. É bem categorizado por parque, por atração. Aparentemente, a coisa mais perigosa do parque é o monotrilho. O monotrilho parece que dá merda de tempos em tempos, assim, tipo, dois anos, dá uma, dá outra. Monotrilho é uma parada perigosa, eu não vou andar em monotrilho. Mas, cara, se você parar pra pensar... Se é um velho do 90 anos tem um ataque cardíaco no monotrilho, você vai falar Disney. Morreu na Disney. Então, quase todo mundo passa na merda do monotrilho pra entrar no sair do parque. Sei, sei. Teve uma morte no Small World, tá explicado. Por isso que eu me sinto mal. É por isso que eu sinto essa coisa, essa opressão, essa coisa assustadora. No Small World? Aí, tá vendo? É por isso que eu me senti... Não, mas esse aqui é da Flórida ou é do... Esse aqui é tudo Flórida mesmo. Ah, então tudo bem. Mas não, recentemente assim... teve aquela história do alligator. É, tem. Que pegou a criança. Foi sinistro mesmo, cara. Flórida tá invadida esse crocodilo gigante aí. A Flórida é a casa dos crocodilos. É, entendeu? Exato. A gente que tá invadindo. É isso que eu ia falar, né? 1, 2, 3. Magic! para pra pensar. Que parece que agora a Disney é um parque mortal, mas calma aí. Quantas quantas pessoas vão só à Disney de Orlando por cabe dia? Cabe 80 mil. Todos os parques. 86 mil, acho, lá dentro. Não, não. Todos os parques de Orlando. Ah, não sei. Bota aí uns 400 mil pessoas, sei lá. Por dia. Quanto você acha, Renata? Por aí, tomando os parques todos. A lotação máxima do Magic Kingdom, se não me engano, é 77 mil. O Epcot cabe mais. Cabe mais gente, pelo que eu sei. O Animal Kingdom também deve caber um pouco mais. Tem uns parques aquáticos. Então vamos dizer... 400... Meio milhão de pessoas. Não, não é meio milhão. Tem quatro meio milhão, é fácil. Tem quatro parques, mais os aquáticos, mais os Springs. Vou dizer 400. É. Vamos botar pra 500. Tá bom, mais que... as pessoas que trabalham lá. É, tá bom, tá bom. Ah, vamos sim, dizer. Importante. Você tem um lugar que meio milhão de pessoas visitam todos os dias. Isso é mais ou menos a lotação do metrô, Rio de Janeiro. 5 obviamente... horas da tarde dá por aí, uns 350 mil em cada composição. É foda. Então, obviamente, você tem alta temporada que tem lotação sempre e depois a baixa temporada que tem menos gente. Mas vamos dizer, praticamente todos os dias você tem um lugar onde vai meio milhão de pessoas. Alguém vai morrer lá, de qualquer coisa. É um de câncer. Vai morrer de câncer. É, não, de qualquer parada que a pessoa já tem, entendeu? E... diabetes. Pela massa naquela, na hora. Certo? Caralho, vai ter, morrer. Óbvio que pode ter acidente, mas tem muita gente que pode simplesmente estar, tá, ó, hoje é o dia e a pessoa tá na Disney. Entendeu? É um ponto. Imagina um que ponto, merda, um você ponto. Vai com essa família pra aquela viagem planejada, parcelada na Tia Augusta. Porra da caralho. E morre cara. Na Disney. Que horror. Mas um lugar cara. Feliz, cara. No primeiro dia, né? Um lugar feliz pra você, né? Pra quem fora. Fica. Vai ser foda. Ah, eu vou te falar. Se você tiver que morrer na Disney, morre no último dia. Não morre, não me vá morrer no primeiro, cara. Vai estragar a viagem de todo mundo. Porra, deixa o último dia que você já tá voltando mesmo, aí foda, já gastou o dinheiro todo. Compra uma mala daquela que tem um monte de zíper e vai abrindo, bota o corpo dentro e traz de volta. Eu ainda digo mais, se tiver que morrer na viagem dessa, não morre na viagem. Morre aqui no Brasil ao passar na alfândega, pra criar uma porra de um zurungo do caralho. Nego falou, passa mal, foda-se, não quero saber, passa. Não passa dentro do raio-x não, vai embora. Porra, tu vai, cara, o nego vai erigir uma estátua pra você, um busto na Receita Federal. Eu falo, caralho, o cara morreu. Pô, passei com aquelas paradas na mala porque fulaninho morreu. Pô, obrigado, fulaninho. Tá morrendo na Disney, porra. Vai até lá pra morrer? Não, morre aqui, cara. E os outros parques, Renata, você esteve recentemente, você já foi em todos da Disney, em Tóquio? Ainda não, falta só Tóquio. Porque agora, tem vários parques da Disney no Oriente, Extremo Oriente. Exato, e acabou de inaugurar, olha só, tem a Disneyland em Anaheim, Los Angeles, lá na Califórnia. Isso que a gente tá só falando dos parques do tio Disney, Walter. Do Walter, que exatamente. Tem o, mas a gente tá falando hoje desse programa só do Walter, que coisa pra caramba lá. Exato. Disney Uncensored. Tem Califórnia e tem Flórida. Tem Flórida. Foi a exatamente. Ordem, né? Primeiro Califórnia, em 55. Depois, 71 começou a abrir em Orlando. Exato. E aí, depois tem a Euro Disney lá em Paris. Paris, que o Mickey fuma, tem marca de nicotina na luvinha. Isso é muito bom com a boina azul. Tem, ele, I'm French, I don't care. I'm French. As pessoas fumam dentro do parque da Disney em Paris. É assustador. Sério? Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, é proibido fumar em lugar fechado, né? Sim. É, e um parque é um lugar fechado. Não pode fumar lá dentro. Não, tem área. Não, porra. Tá, mas são pouquíssimas áreas que é tão escondido quanto a plaquinha do cara que tira a roupa de Mickey. É. Você não vê um cara fumando na Disney? É impossível. Não. Ele tá escondido na área dos leprosos. Sim. Ele bate foto com o pessoal leproso da Disney, não sei. Quasimodo, tá? É, Quasimodo. Fica ali tocando sino, shame. De Paris, é cada esquina você pode fumar. Ah. Em todo lugar, cara. Você vê criança fumando. Na Europa, eu tenho que fumar muito. Não é por causa das crianças. Caralho, eu vou vir na Disney e não vou poder fumar? Tomar no cu. Eles liberaram, entendeu? Uh-huh. E na Disney de Paris, eu soube de uma outra peculiaridade, que o europeu, ele não é um curte muito junk food, como o americano, que vai no parque e come a comida do parque e tá ótimo. Porra, pra que eu vou levar cenoura de casa? Tomar no cu, né? O europeu não, faz seu sanduíche de pajé de atum, leva sua cenoura. Seu vinho. Eles tiveram que liberar áreas do parque pra você fazer seu que eles chamam de piquenique. Porque, teoricamente, não pode entrar comida, mas o europeu falou, eu não vou deixar comida, eu vou tomar no cu. Vou comer essa merda industrializada que vocês fazem. Trouxe meu queijo, gruyère, meu vinho. Exato. Porra. E aí eles liberaram pra galera... E aí pode comer também. Diferente, né? As pessoas fumam, comem, é uma loucura. Tudo é um do lado das outras. Quer dizer, as pessoas vão pro parque, fumam, comem, e de vez em quando vão em um ou outro brinquedo, né? Isso. Claramente. Mas além desse europeu, nós temos os asiáticos. Tem de isso. Tóquio. Na verdade, o terceiro que foi inaugurado no mundo foi o complexo de Tóquio. Foi antes do que a de Paris. Ah, foi antes? Nos anos 80. Olha aí. Poucas pessoas sabem disso. Depois, nos anos 90, que abriu de Paris. Aí, em 2005, abriu uma em Hong Kong, que só tem um parque, que eu estive agora lá visitando. E agora, esse ano, que abriu a grande inauguração dos parques, vai ser para os próximos anos, a Disney de Xangai, que é sensacional. Que impressionante. E como é que é a Disney? É meu esquema da de Orlando? É, qual é a diferença? Que a gente já falou aqui, já gravamos mais de um podcast sobre a Disney, já mostrou em Nerd Tour, Nerd Office, então as pessoas, mal ou bem, mesmo que nunca tenham ido, já entenderam como funcionam os parques ocidentais, né? Qual é a principal diferença desses novos parques que você foi aí? Olha, o de Hong Kong, ele é mais parecidão mesmo com o que a gente conhece. Primeiro porque as atrações são em inglês, o layout dele é muito parecido, tem o castelo no meio, você sai andando por todas as áreas. A de Xangai é um outro universo. É mesmo? É tipo, tô na China mesmo. Então, o negócio mudou. Caraca. Então, a galera não fala muito bem inglês, você tem que se virar ali nos 30, mímica. É mesmo? Né? Não falam inglês? Não falam. Eu ouvi a frase literalmente assim, I don't speak English. Eu não falo inglês. Daí chamo o manager e aí o cara tenta dar um gambalte ali pra você. Super simpáticos, né? Aquele nível Disney de atendimento se mantém, mas eles não falam. E as atrações são todas em mandarim. Caraca, é amigo, então... nós temos a metade da população do mundo aqui. Foda-se. É, exatamente. É isso. Eu falo o que eu quiser. Exato. Mas tá certo. E eu vou cuspir no chão e foda-se. caguei. Mas eles caguei. Têm gente suficiente pra atender lá, só chinês, cara. É loucura. Errado é você, ocidental, que está aqui sem falar mandarim. Exatamente. E aí, enquanto na Disney França você entra com vinho e queijinho gruyère, na China o cara entra com uma patinha de cachorro, porra. Patinha de galinha em vez de turkey leg. Você chupa a unha da galinha, sabe qual é, caramelizada? Pluto leg. Pluto leg, caralho. Vira de ponta cabeça, assim, o é Disney, tem padrão Disney, é tudo super limpo, tava rolando umas fofocas online, rumores e umas fotos antes da inauguração de que seria sujão, que a galera não ia respeitar. Eu não vi absolutamente nada. Dentro do parque tava bem mais tranquilo. E é muita gente mais velha, tipo uma pessoa da nossa idade, assim, não vai pegar, dar uma escarrada do seu lado, sabe? É muito aquela geração antiga que ainda faz isso. Uhum. Tem bastante, mas no parque eles super maneiram, é limpíssimo, tudo isso se mantém, gente. Quem resolver ir pra lá, você vai encontrar Disney. Só que é totalmente diferente. Então é muito doido, assim. Comida, não chega a ter cachorro, nem Pluto, né? Pra vender, pra você comer. Mas tem umas coisas super diferentonas. Muito tipo escorpião, tem escorpião. Escorpião também não, escorpião também não. Porra, tô acabando com a minha ideia de China. Sorry. A China não é assim. A patinha caramelizada vende na máquina de moeda, sabe qual é? Você bota lá tantos dinheiros chineses e sai no... Dinheiros chineses. Dinheiros, muitos dinheiros. E sai... Olá, casa de câmbio. Eu quero trocar dólares por dinheiros chineses. E sai um, sabe qual é? Um negócio no vácuo, com patinha de galinha caramelizada pra você ficar chupando e sapalitando o dente com a unha da galinha, tá ligado? Teve um amigo nosso, que o pessoal lá da Iron Studios, que o cara vai e volta e meia pra China, porque ele produz lá, e ele volta com a mala cheia de patinha pra zoar a galera. Aí, patinha de galinha. Ele traz as patinhas? Traz, vem no vácuo, cara. Nossa, cara. É industrializado, não é caseiro, né? Não é chup-chup, não. É um negócio sério. Magic! Você foi na montanha-russa do Tron? Sim, e é a coisa mais incrível que eu já fui na minha vida. Puta, cara, ela... eu vi um vídeo dela essa semana, porra, isso eu deu vontade de ver. Porque ele simula que você tá na moto do Tron. Sim. E toca a música do Tron? Claro, né? Toca a música do Tron. É mais do segundo Tron, né? Do mais recente. Sim, piradão, assim. É sensacional, porque, gente, assim, primeiro você tá numa moto, né? Quantas vezes você vai numa montanha-russa que tem moto? Tem pouquíssimas no mundo, nenhuma nos parques que a gente conhece mais aí de Orlando. Então é muito incrível. E é o tipo de coisa que, assim, puta, caguei pra Tron, odeio, nunca vi, mas aquele visual neon azul é maravilhoso, né? Puta, que foda. É muito foda. E é foda, no escuro também, né? Escuro, neon, essas porra. É, ele tem um pedacinho fora, ela vem e acelera, assim, pá! Te joga numa aceleração. Irado. Aí ela passa um pedacinho fora e daí entra. E daí você, como se estivesse competindo com as outras motos. Então passa, assim. Mas tem aquelas curvas fechadas 90 graus? Não, 90 graus não tem. Eu quero perguntar, cara. Eu não sei. Eu tô dando mole de dar minhas ideias aqui. Que eu tô sendo monitorado direto. Falei negócio de imaginia. Daqui a pouco eles vão mudar o brinquedo. De Orlando vai ter música curva 90 graus. Eu vou ficar putaço com essa porra. É uma das mais fortes que eu já fui de Disney, assim, né? Porque a gente tá acostumado a ir na Disney e não ter atrações tão fortes, de montanha-russa, sim, né? Verdade. Tem o Parque da Universal, Busch Gardens, mas essa é bem fortinha, assim. Não tem looping, não vira de ponta cabeça, mas é uma bela acelerada, é uma bela velocidade, até porque você tá naquele mundo, né? De Tron e é tudo muito rápido, assim. Irado. Mas é muito incrível. E essa montanha-russa vai ter no Ocidente, você sabe? Não, não tem nenhuma previsão ainda. Até porque é um prédio bem diferentão, eles teriam que meio construir do zero ou derrubar algum que já tenha pra fazer, assim, por exemplo, muita gente, ai, por que que não pega o Space Mountain e transforma? Não, gente, não, não é assim. Não, o Space Mountain está ótimo. Mas olha só, mas Small World tem um espaço bom pra fazer. Também acho. Sabe que eu tenho um espaço gigante ali, Carrossel do Progresso. Caraca, é, maluco, cara, acaba a Terra plana, aquela merda, e bota o Tron lá. Pois é, e é ali no Tomorrowland. Olha aí. Mas é a última atração que teve o dedo do Walt Disney no Magic Kingdom. É, nunca vai sair. Eu gente já deu essa dica aqui, um excelente lugar pra tirar uma siesta. Sim. Você almoça, um calor, filha da puta. Você não quer encarar uma fila, quer descansar. O ar-condicionado trincando. Não tem fila. Não, fila nenhuma, não tem ninguém. O cara, você entra e não acredita. Exato. E ele fala assim, olha, são 40 minutos dessa merda. Ele fala assim. Exatamente. 40 minutes of the shit. Você tem certeza do que você tá fazendo? É. Ele fala, não, tô de boa aqui, vou tirar um rouco da... E aí começa. It's a great and beautiful night. Embala aquela musiquinha. É perfeito pra dormir. Cara, eu na Disney, eu não dormi nesse carrossel não, embora eu tenha pensado seriamente em sair do brinquedo, mas eu imaginava já naquela época que ia dar merda. Então eu fiquei quieto. O Fred morre na saída do... Fica todo fugido, cara. Entrando na casa da família. Sai daqui, porra! Cadê a porta? Cadê a porta? Eu sei que tem a porta aqui. Imprensado entre a família a lenha e a família a felicidade. Mas eu dei uma dormida assim de umas 6 horas, boa, dormida boa, no Comunicor Oeste. Olha como eu tenho saudade daquele lugar. Poucas vezes eu dormi tão bem. Comunicor em Epcot Center. Isso não existe, mas você tá falando de 20 anos atrás, né? Eu tô falando de 27 anos atrás. Nossa. Você entrava e tinha aquela grande bola linda. Qual é o nome daquilo? É o... Spaceship Earth. É que... A bola mesmo? Não. Aquela forma geométrica. Qual é? Cubo geodésico, é isso? Não, cara, cubo não pode ser óbvio. Não, é um... Caraca, agora eu tô lembrando como Unicor. Puta que pariu. Ah, garoto, viu? Você entrava, aí você tinha aquela bola geodésica. Aquele globo geodésico lindo. Bola de golfe gigante. A grande bola de golfe geodésica com pontinhas para fora. E do lado esquerdo e direito você tinha Comunicores, que você tinha mesas, sofás, milhares de televisões, as pessoas ficavam comendo e vendo notícias do mundo todo. Chapei ali 6 horas. Você foi uma criança muito triste, cara. O cara com 13 anos dentro da porra da Epcot Center, o cara dorme 6 horas, vai tomar no cu, cara. Foi muito bom. Por isso que não voltou, né? Os pais não pagaram mais pra mim. É, foda. Não, eu gostei de todos os parques, só o Epcot que eu achei chatinho. É, mas na época era diferente, hoje em dia mudou muito. Provavelmente. E o Epcot é um parque que ele tem vários layers de atividade. Eles estão fazendo isso em todos os parques, na verdade, criando atrações. Ações tipo quests, né? Sim. Coisas escondidas no parque que você tem que procurar, desvendar mistérios, achar pistas. Caralho, bem legal. Pokémon Go, Pokémon Go no na antes Disney, do Pokémon, tá antes do Pokémon. Tá rolando já evento no SeaWorld e no Busch Garden, eles fizeram. Há 2 semanas atrás. De Pokémon? Lurathon, que eles chamam, que é eles compraram. Tem umas máquinas, né? Um negócio que você compra que você atrai mais Pokémon pra perto de você. Ah, você tá de sacanagem aqui. Uh-huh. É, eles fizeram lá nos dois parques em Orlando. Caralho. Mas, por exemplo, na Disney você pode ir, se você vai a primeira vez, ou algumas vezes você, claro, vai nas atrações, é o seu foco principal, e nos brinquedos e tal. Mas, por exemplo, o Epcot Center tem vários restaurantes excelentes. Sim. Então você pode ir no parque e você vai só pra, sei lá, comer, ver os fogos, dar um rolê, sabe? Claro que aí você tem que, ou você tem que ter um ticket que te dê essa entrada, ou você de repente mora lá, tem um annual pass que vale a pena se você mora, e você vai só pra jantar na Epcot, sabe? Vale a pena. Mas olha só, Epcot Center é o nome velho da parada. Eu sou um velho, eu vou chamar de Epcot Center. Agora é só Epcot. Mudou o nome agora? Eu vou chamar de Epcot Center, assim como eu continuo chamando MGM. É Hollywood Studios e vai mudar pra Disney Studios, eu vou continuar chamando de MGM. Então, peraí. MGM Studios. MGM. Pararam de pagar. Virou Hollywood Studios. Isso. E agora vai mudar de nome de novo. Pra Disney Studios. Ainda não se sabe pra qual. Tem um rumor que seja só Disney Studios. Tem um rumor que seja Disney Adventure, que é uma opção, já que eles estão cagando agora pra essas coisas de estúdio. É uma nova tendência de parque você não fazer mais isso, né? Não é estúdio mais, é mais um... É, não... A ideia não é mais você mostrar como são feitos os filmes. A ideia agora é você mostrar você dentro do filme. Isso é um vacilo. sabe por quê? Eu gostava da parte de estúdio. E aí você no Disney Studios, que é o MGM, você tem o maravilhoso Hollywood Tower of Terror. Uhum. Isso. E eles vão acabar com esse brinquedo fantástico pra acabar. Não pagar mais direitos pro Twilight Zone, pra Além da Imaginação, e vão botar um brinquedo do Guardiões da Galáxia. Isso me deixou putaço. Vou remodelar o brinquedo. Calma, peraí. Calma que tem uma questão muito interessante aí por trás. Porque a gente tá falando de Marvel e vocês sabem que Marvel tem um grande problema nos parques Disney e Universal Studios, né? Sim. Antes da Disney comprar Marvel, bem antes, né? 20 anos atrás, o Universal inaugurou no Islands of Adventure, que é um segundo parque da Universal, uma área que é dedicada a Marvel. Sim. Que só tem coisas que eu acho meio zoado, porque... É qualquer coisa, vai. É qualquer coisa. É SBT pra caralho. SBT pra caralho mesmo. Porque o que você vê de Marvel lá são uns puta plot, sabe? Os recortes dos personagens de quadrinhos gigantes não é uma parada muito tematizada. Aí o que acontece? Até hoje, essa parada da Marvel está na Universal. E agora a Disney comprou a Marvel alguns anos atrás. Obviamente, a gente tem que respeitar o contrato com a Universal. Como é que funciona? Que maneira é respeitar o contrato, caralho? É só pagar mais e quebrar o contrato? É essa, não? Não, então. Eu achei o contrato, finalmente. Eu procurei muito tempo esse contrato e ele está disponível online. Sério? Aí. Caraca, link aí no post. Você foi na Deep Web dos Parques Temáticos? Caraca. E meu marido é advogado, então obviamente eu usei e abusei dele. Falei, lê essa merda, entende o que tá acontecendo. Caraca, tu fez o cara ler contrato isso, de parque analisou. Temático com a Universal, ok. Tem isso em Orlando, né, na Universal, e tem na Universal do Japão. Também tem uma Universal no Japão, em Osaka, mais especificamente, e lá também tem coisa da Marvel. Certo. Então eu sabia que nesses dois lugares, teoricamente, a Disney não pode ter porcaria nenhuma de Marvel. Tanto que se você vai pra Califórnia, tem Marvel. Na Disney de Hong Kong, que eu fui agora, eles estão pra abrir uma inauguração do Homem de Ferro. E na Disney de Xangai, tem uma área da Marvel. Ah, só que aí começaram esses rumores do Guardiões da Galáxia na Torre do Terror. Mano, tem arte, tem arte, parada, não, amor? Tem arte. Falaram na Comic Con. Mas é na Califórnia. Só que começou também agora o rumor. E Orlando, como é que fica? E tem uma mega brecha que eles podem usar em Orlando, sim. É mesmo? Graças ao meu marido eu descobri. Por quê? Porque ninguém lê Guardiões da Galáxia. Porque os direitos da porcaria lá da área da Marvel no Islands of Adventure, eles são... Primeiro que é perpétuo. Enquanto eles tiverem uma atração, tem alguma coisa a ver com algum personagem da Marvel, é deles o direito. Eles não pagam mais. É sério? É perpétuo? Que loucura. Quem que assinou esse contrato? Gente? Pois é. Isso. Alguém que tá muito rico. Gente, olha só. A Marvel nos anos 90 estava falida. Ela vendeu os direitos de tudo que eles podiam pra todos os lados. Tá, e a Fox fazendo um filme merda até hoje. Então, exato, por causa disso. Exatamente. E a Universal Studios com atração até hoje. Exato. Então, mas não se assina contrato perpétuo de jeito nenhum, cara. Assinar contrato perpétuo é mais fácil você vender aquela vez e falar, toma, foda-se, queima essa merda, me dá aqui um pataco. Mas é isso, queima. Eles basicamente venderam a parada, os direitos para outros caras, é isso aí. Então. E aí tem várias nuances, claro, aí tem assim, por exemplo, eles não podem usar o nome Marvel nunca, eles podem falar que eles têm os personagens, então eles falam, Homem-Aranha está aqui, o Hulk está aqui, mas eles não podem falar, nós temos a Marvel. Então eles podem fazer um parque temático, por exemplo, Vingadores, mas não podem botar Marvel Avengers, por exemplo. É, isso tudo é Universal, né, que eu tô dizendo. Ah, aí Universal não pode dizer Marvel? Tudo é Universal, ela não pode usar o nome Marvel, ela não pode usar a Marvel. Mas e aí, a Disney que pode. A Disney pode. Então vai ter o parque da Marvel, pronto, vou voltar a Orlando. Não, e aí eles não podem usar nenhum personagem, e nenhum personagem da mesma família que esteja no Islands of Adventure. Então lá tem o Hulk, nenhum Vingador pode estar num parque da Disney a 600 milhas de distância. Ah, tem uma... Por isso que da Califórnia pode. Por isso que da Califórnia pode, olha aí. Desculpa, 300 milhas de distância. 300, acabei de ver aqui. 300 milhas de distância. Então, de cima a baixo, qual é o tamanho da Flórida? é mais... Porra, 300 milhas é nada, né, cara? É só provavelmente você não construir o parque do lado, que é, no caso, a Disney, que é o concorrente deles ali, o Magic Kingdom. Que fica a 15 milhas, né? É, exato. Mas na Califórnia, tá liberado. Tem uma atração lá do vilão do Quarteto Fantástico, que eu esqueci o nome agora. Dr. Doom tá lá, então não pode usar porcaria nenhuma disso. Mas não tem absolutamente nada dos Guardiões da Galáxia, até porque era uma franquia B que ninguém nem deve ter lembrado que existia quando fez esse contrato, né? Caraca, agora não dá mais tempo, né? De fazer. Eles podem fazer qualquer merda lá. Ia ser engraçado se fizesse. Nossa, que engraçado, né? Então tá aí a brecha. Então pode ir sim pro Orlando. Podemos ficar com medo disso acontecer. O Alexandre, principalmente, que tava chateado. Eu tô chateadíssimo com essa porra. Eu tô chateado, óbvio. Mas a Zagal aqui... Próxima vez que eu for Orlando, eu vou dar 10 mil voltas. Pra me despedir. É porque é uma atração muito maneira, que ela é feita no formato da torre, do terror, um episódio... O elevador, que é uma ideia que o elevador que cai e sobe, é um elevador fantasma. Fantasma. Né? E fica subindo e descendo, você descola do banco. O brinquedo é legal em si, e ele tem sequências diferentes de queda, nunca repete e tal, e você vê o parque, às vezes você não vê, às vezes você tá no escuro, às vezes você tá no aberto. É muito legal. Mas o mais legal desse brinquedo, que eu acho, é toda a parte de ambientação. Você realmente entra num hotel mal-assombrado, e aí você tem o filminho do Twilight Zone feito como na época. O locutor fala daquele jeito, acharam um cara muito parecido com o apresentador original do Twilight Zone. Então, cara, você entra demais naquela história, sabe? É uma imersão muito maneira esse brinquedo. É, muito maneiro. Mas é uma parada velha dos anos 50, que nenhuma criança tem referência mais. Cara, eu nasci nos anos 50, eu tenho referência. Não, eu criançada preguiçosa do caralho também. Daqui a pouco eu vou fazer o elevador do Pokémon. Então, Pokémon Go Fall. Pokémon Go Fall. Você entra na bola e te joga o colinho abaixo. Se você coloca uma skin de uma parada que a criançada, a molecada tem referência e gosta, vai fazer muito mais sucesso. Isso é fato. A coisa mais triste da vida é você deixar de ser mercado consumidor. Essa é a parada mais triste da vida. É isso mesmo. Porque nego matou o De Volta pro Futuro na Universal sem perdão. E eu amava de paixão como você ama o Tower of Terror. E botaram uma atração dos Simpsons que tinha muito mais liga com as novas gerações do que de um futuro na época, né, nos anos 90. No meu caso foi o King Kong, mataram o King Kong pra colocar Retorno da... E agora voltou, graças a Deus. Pois é. Porque vai ter um filme agora do Kong. Então, esses parques, cara, eles não podem ficar desatualizados assim, porque as pessoas vão lá, vão trocando. Mas você já foi, então, Hollywood Tower of Terror, ele tem uma fila monstro. Então, depende. É por isso que eu acho que não vai pro Orlando, porque o da Califórnia, a real é que ele é mais caidinho, ele não é tão legal. Ele é menor, ele não tem essa coisa da queda aleatória que você não sabe cada vez que você vai como vai ser. Ele tem bem menos fila. Então eu acho que o parque da Califórnia, ele é bem caidinho em relação ao Orlando. É diferente. Não é. Tem gente que ele prefere o Guga Mafra, ele prefere o parque da Califórnia justamente por ser menor. Eu também prefiro de lá por causa do Disney California Adventure, que é o segundo parque que tem lá, que é muito legal. Tem a área do Carros, que é sensacional. Eu não sei, eu acho que eu tô muito velho pra Mas parque, eu acho que eles podem fazer isso, é uma ideia. Já que eles estão monitorando, eu vou deixar a ideia aqui. Faz a porra do Guardiões da Galáxia na Califórnia, que é mais longe, eu não vou tanto. Caralho. E deixa a Flórida como está, entendeu? Porque aí você, eu quero ver o Guardiões, vai pra Califórnia, é um incentivo pro cara ir lá, entendeu? Eu vou em qual parque? Não sei, os dois têm a mesma coisa, eu vou na Flórida que é mais perto. Não, vou até a Califórnia, eu quero ver o Guardião da Galáxia, quero Peter Quill, quero botar headphone no elevador, sei lá como é que vai ser, entendeu? Quero comprar um mini Groot de verdade, plantar ele em casa. Eu acho mais legal quando não fica repetindo também. Eu sei que, por exemplo, essa do Tron tá lá, até que pariu na China, e não é todo mundo vai conseguir em qualquer momento, mas, é um incentivo maior pra você ir até lá, né? Exato. Se quer ver o Tron, vai ter que ir na China, malandro. É isso. Acho válido. Não, caraca. Fica aqui longe. O registro. Eu tô pensando aqui uma coisa. Se não pode ter nada dos Avengers, porque tem um Hulk de papel machê. Tem a montanha russa do Hulk. Tem a montanha Hulk verde de papel machê. Eles reformaram ela agora, fizeram uma OE, e pelo que eu li, que eu não fui lá ainda, não vi, é só o carrinho que mudou. É o carrinho, a entrada, deu uma... Mas a montanha russa mesmo continua a mesma merda. Era boa, era legal. Era legal. Mas tudo bem, mas o meu ponto aqui é o seguinte: se não pode ter o Hulk faz parte dos Vingadores, não pode ter nenhum Vingador, não pode ter nenhum personagem dos filmes novos da Marvel. O que significa, caguei pra todos eles, que não pode ter o Thanos. Não vai poder ter um brinquedo do Thanos, é isso que vocês estão me dizendo? O que é o brinquedo do Thanos? Você bate, senta no colo dele pra tirar uma foto? Isso aí. Cara, mas isso é um vacilo inimaginável. Eles podiam vender vários gauntlets, infinito. Cara, vestido, você tá aqui no colo do Thanos. O que você quer de Natal? Natal do Thanos na Disney. Pede pra minha luva o seu presente de Natal. Se não pode ter nenhum filme, se não pode ter nenhum personagem que apareceu do grupo Avengers, a minha pergunta técnica é aqui: é relacionado ao grupo ou no filme dos Vingadores? Porque se for no filme, fudeu. Todos os personagens já apareceram. O Fred tava com consulta jurídica. Foi o interesse dele de ver Thanos no parque da Disney. Cara, tem tanto personagem pra entrar no parque da Disney antes do Thanos, maluco. Mas não vai, você não tá entendendo se é relacionado ao Avengers, se é relacionado ao grupo ou ao filme. Fred, nego já se caga e se peida e se vomita todo com a fantasia do Mickey. Imagina o maluco com a fantasia do Thanos, mano. Os parques estão sempre se renovando. Você vê, abrindo um parque novo e tal. É uma coisa eterna, né? As atrações antigas vão sendo remodeladas. Aconteceu muito no Magic Kingdom, onde atrações que eram genéricas ganharem um tema, por exemplo, o Alien Encounter, lá no Tomorrowland. Ele ganhou o tema do Lilo City, que achei que piorou pra caralho. Essa aí podia virar Guardiões da Galáxia, por exemplo. Sim. Mas é só um cenário que você senta na cadeira, parece um planetário, todo mundo em círculo, e aí é meio no escuro, e você vê uns alien vem atrás de você, cheira você, dá uma baforada no teu cangote. É o famoso cinema 4D. Mas não é cinema, tu não vê nada, é escuro. É esse. É no escuro, tudo no escuro. Fica levando sustinho. Antigamente... O do Bugs Life é muito mais legal que esse. É, do Bugs Life é mais legal, que é o filme 3D, etc. Mas, então, eles estão sempre se renovando. E também construindo novas áreas. Eu quero saber o que temos de novidades nos parques da Disney vindo aí no futuro próximo. Bom, tem bastante coisa, né? Eles estavam meio focados nessa coisa da Disney de Xangai, que demorou só 5 anos e custou só 5 bilhões pra ser construída. Nossa senhora! Recupera. Só na China, só no mercado chinês. Mas 5 anos. Peraí. 5 anos e 5 bilhões pra ser construído. Um bilhão por ano. Foi mais rápido e mais barato que o Maracanã pra Copa. Então. Mas outra coisa é que eles tiveram um gasto enorme, que foi um investimento de esforço e de dinheiro grande deles, foi a mudança de todo o sistema de entradas e pagamentos no parque. Aquele sistema de pulseirinha de Orlando, mas implementar primeiro é mais difícil, né? Mas aquela pulseirinha que você entra no parque e depois você paga com ela, a Magic Band, que eles chamam, isso é um puto investimento e, meu amigo, pulseirinha que você encosta e comprou é um festival de compras. É verdade, verdade. E agora a pulseira abre a porta do quarto, abre Fast Pass, abre loja, Magical Hours, tudo da pulseira. Mas isso é só pra quem tá nos hotéis? Não, qualquer um pode usar. Hein? Qualquer um pode usar. Você compra a pulseira, bota um cartão de crédito ali, qualquer coisa assim. E ele já vai É navalha. Caralho, parabéns. Você não precisa nem botar a mão na tua carteira. Não, não precisa. Porque assim, o cartão de crédito já... Tá no pulso, na altura aí do... Tu não move o braço. Não, porque... Você pegou o refrigerante, encostou, pagou. Você sabe que o cartão de crédito já tem esse estigma de ser mais fácil você gastar cartão de crédito porque você não vê o dinheiro saindo da sua carteira e sendo entregue pra outra pessoa. O dinheiro é meio virtual. Existe toda uma parada cognitiva sobre isso, entendeu? É mais fácil você gastar no cartão de crédito, você não tá vendo dinheiro embora. É tudo muito virtual. Mas, ainda assim, você tá pegando a sua carteira, que é o símbolo do pegando dinheiro pra ir embora, mesmo que não seja dinheiro. Quando você bota isso na tua pulseira, meu amigo, tu nem tá metendo pulseira a mão na carteira. Pulseira temática, que é mais cara, inclusive, tem edição limitada, olha merda. Exato, ainda tô vendendo isso. É impressionante. Não, o dinheiro não... É divertido, eu quero ver se funciona mesmo. É loucura. Você compra coisinha, cada um tem um negocinho pra colocar e deixar toda decorada, daí fica mó vício. Quando tu chega em casa, vem o caderno. Vem caderno, capa de couro, com o Mickey na frente. Tem índice. Exatamente. Por parque, você pode ver por parque, por atração. Exato, cara, que você não tá contando que você não tá. Não é brincadeira não, amigo. Os caras são sinistros. Mas então, isso obviamente é um puta investimento. O sistema de Fast Pass, eles mudaram tudo também, agora é todo online. Pelo aplicativo, muito pelo bom. Pelo aplicativo, né? Muito maneiro, são coisas meio invisíveis, mas que você vê que eles estão sempre renovando, né? Sim, o Wi-Fi dos parques, entendeu? Vai, funciona, que é uma beleza. Wi-Fi foda. Funciona demais. Não, mas depende também, viu? É, depende? Orlando, na Disney da Califórnia é ok, e na de Xangai de Hong Kong, meu senhor, que horror. Não pegava nem a porrete. Primeiro, sério? Que não tinha inglês, aí eu na China, tentando falar com um cara que não falava inglês pra conectar o Wi-Fi. Como é que vai achar a rede em chinês? É, nossa foda. Senhora, um horror, aí meu celular não entrava. Mas na de Orlando tá bem redondinho. É, o problema é no resto do mundo. Uma pergunta aqui, pra vocês que são pessoas que já foram inúmeras vezes à Disney. Eu só fui uma vez e, ao que tudo indica, é possível que eu não volte antes de morrer. Não, você Caraca, que vida triste é essa? É, puta, você precisa botar uma semente nesse coração e nascer uma alma aí. A pergunta é a seguinte: alguém já ficou naqueles hotéis bacanas da Disney que o monotrilho passa no meio? Eu sempre tive curiosidade, cara. Se eu voltar na Disney, eu quero ficar naquilo. Então, aquele hotel que o monotrilho passa no meio, eu nem acho ele bacana. Ele é caro, mas ele é horroroso, né? Tá bom que o prédio seja feio, mas o hotel por dentro deve ter algum diferencial. Não, deve ser uns legais, David. Tem uns bacanas. Não, você tá pensando naquele quadradão lá, feião, de metal. Que ele passa no meio. É, não, mas ele passa naquele... Não, tem vários hotéis novos, inclusive. A gente tem um amigo que... O Davi, da Galápagos, das coleções, né? Já gravou Nerdcast com a gente algumas vezes. Ele já ficou aí, ele diz que é irado, mas é caro. E tem o Grand Floridian, que é animal, e tem o Polynesian, que também é lindo, que é todo polinésio, é maravilhoso. Pois Pois é, eu imagino que seja caro, mas, porra, você sair do seu quarto, entra no monotrilho e tá na Disney. Cara, aí sim. Aí nós estamos me dando uma justificativa pra voltar pra Disney. Não, Fred, tem outra coisa. Se você estiver hospedado num hotel Disney, dentro do complexo Disney, as suas compras, você compra lá no caixa, passa a sua pulseira e chega no teu quarto. Entregar no quarto. Não fica carregando sacolinha. Tudo bem que tem um serviço que você, se você não tá no hotel, você pode não carregar a sacola também, mas você pega na porta do parque no final, quando você vai embora. Ah, é mesmo? Tem, não tem? Tem sim. Olha aí, é sempre aprendendo. Isso, você preenche um papelzinho lá e pega no final do dia. É. Mas, se você tiver no hotel Disney, você manda entregar no teu quarto, que é... E quem tá hospedado nos parques, outra vantagem é o Magical Hours, que tem dias que você pode entrar mais cedo. Pois é, e sair mais tarde. E tem dias que você pode sair mais tarde. Exato. E ganha a Magic Pen, não precisa nem gastar nela. Aí você ganha ela. É, ficou no parque de ganhar pulseira com o nome. Isso. Aí a gente começa a mudar as engrenagens do universo para que talvez eu volte a Disney. Senhor, cara, eu faço um guia perfeito pra você. Você vai curtir, vai ser maravilhoso. Faça um guia bonitão. É. Vai ser legal. Então tudo. Senhor cara, tudo isso eles fazem pra você não ir na Universal. Não precisa, cara, ir no Universal. Fica aqui. Olha os mimos. Fica aqui. Eu te levo no brinquedo. Eu te dou um sorvete. Fica aqui. One, two, three. Magic! Tem muito caso de gente bêbada na Disney? Puta, essa eu tenho uma história boa pra contar, que foi o meu dia mais tenso, assim, trabalhando lá, além desse mesmo? Incidente horroroso no ano novo. Não, o que aconteceu é... Na verdade, o Magic Kingdom, até uns anos atrás, nem servia álcool. Então era bem difícil, né? Pra uma pessoa tá bêbada lá, ela veio... Intencionada. Já chegou bêbada. Ela chegou caprichada, ela veio muito, muito mal intencionada. Agora, assim, também ainda é difícil, porque, assim, à noite, em um restaurante, que é o Be Our Guest, que é um restaurante incrível, inclusive, que é o... Puta, eu vou falar que eu fui e achei uma bosta. Mas você foi à noite? Não, fui quando deu. Fui tá quando deu. Ah, meu amigo, tem que ser incrível 24 horas que começa. É pra você ir várias vezes. Eu já fui no café da manhã, almoço, jantar. Eu achei que ia ser legal. Eu não vi a Bela e a Fera. Tinha maquininha de refrigerante, achei isso caído demais. Você achou que ia ser um restaurante? Achei que ia ser um restaurante la carte, como estava vendida a ideia. Então, à noite essa é a diferença. Ah. De noite é restaurante? A vai, tira foto com você. É bem legal. Ah, então ela só vê à noite. A Bela e a Fera só vê à noite. Então, aí nesse agora só que serve o álcool, ou seja, não tem álcool, é difícil pra caramba. E aí um dia eu tava lá, e antigamente quando o Fast Pass era de papel lá em Orlando, como é em alguns outros lugares, né? Eles tinham uma regra quando a gente trabalhava lá, que era assim, tá lá o horário, a pessoa pode voltar das 5 às 6 horas. Não deixa de jeito nenhum a pessoa entrar um minuto antes. Depois tá liberado. Se ela quiser voltar às 8 horas da noite, você deixa. Peraí. Fast Pass que é aquela parada pra você ter um horário em que uma janela de horário marcadinho que você vai numa fila mais rápida, é isso? Isso. E aí você não pode deixar o cara entrar um minuto antes, é isso? Um minuto antes. Não pode. Tem o horário da Disney, né? Sempre tem um relojão ali. Em cima desse tipo de fila, marcando. Então você tem que seguir aquele horário e é isso. Era a única regra que a gente tinha que seguir. E aí, estava seguindo eu essa regra. Pegou um cara muito louco, irlandês. Bebaço. E ficou puto, porque eram tipo 4h55, sei lá. E ele queria entrar. E eu, como assim eu não ia deixar ele entrar? E o dele era de 5 horas, é isso? Era 5 horas. Ele tava 5 minutos adiantado. E no relógio dele já tinham dado o horário, uma coisa assim, sabe? E assim, eu, graças a Deus, tenho inglês muito, muito bom. Me orgulho do meu inglês. Mas o loucão ali irlandês bebaço, eu não tava entendendo nada do que ele tava falando. Aí eu, senhor, o senhor precisa falar mais devagar, eu não entendo. E daí ele começou a me peitar, sabe? Vim meio pra cima, assim, era um cara trocudão, assim. Tipo, eu não queria deixar ele entrar 5 minutos mais cedo na fila. Imagina se fosse uma coisa séria, né? E aí começou a se juntar mais gente, aí vieram mais 2 pessoas que trabalhavam comigo. E aí quando eles estavam começando a chamar o segurança já, a família dele falou, né, maneira, tipo, vamos dar uma sentada, relaxada. Aí quando passou o horário, ele voltou. Daí ele voltou uns 15 minutos atrasado, entrou como se nada tivesse acontecido. Nem olhou na minha cara. Ele voltou aí depois do horário dele? Aí ele voltou bonitinho, daí ele voltou, entendeu? Acho que a família conseguiu convencer ele. Ó, espera aí, pai, sei lá, tio, falta 15, espera 15 minutos. Sim. Ô, cachaça, espera aí, cara. Mas eu falei, só faltava eu apanhar por causa de 5 minutos de uma porcaria de uma fila de um Fast Pass. Eu mereço, né? Caraca, mas eles não deixam entrar um minuto antes, porque senão você caga a fila, é isso? É, você caga todo o esquema. One, two, three. Magic! Nessa vez que eu fui na Disney, duas vidas atrás, teve um evento que ali eu comecei a respeitar os Estados Unidos. Tá bom que era a primeira vez que eu tinha ido, então não tinha respeito. Naquele momento eu passei a ter. Seguinte, a família manda o garotinho pra Disney, né? Manda o garotinho de 13, 14, 15 anos, sei lá, o que seja, pra Disney. Aí o moleque chega, vê aquele parque maravilhoso com milhões de quinquilharias e porriolas, etc. E normalmente quando o garotinho vai, a família dá um pataquinho de dinheiro pra ele, né? Uhum. Sobreviva por 17 dias. Por favor, tá aqui. Fala pra guia, você só me traz de volta, tá? Me traz de volta como eu te entreguei. Só. Reza, né? Vai dar tudo certo. Cara, primeiro dia de Disney, estamos todos lá, aquela alegria, aquela festa. Passa a guia com a cara de putaça. Falei, ué, mas já? Terceiro dia de viagem, já deu merda? Uhum. Resumo, o moleque viu um lápis daquele bonitinho, sabe, que tem o contour do Mickey? Uhum. Sim, sim. Achou lindo aquela merda. Custava, sei lá, $2. Pegou e botou no bolso. Ah. Mas isso acontece bastante, já. É, mas veja bem, terceiro dia de viagem. Resumo, alguém no céu viu, né, alguma câmera viu, o segurança pegou... Alguém do céu, drone? Um drone dentro da loja, né, voando discreto pra caralho. Segurança segurou no braço do moleque, descobriram qual era a tia que tava cuidando daquele pequeno contraventor. Na verdade, contraventor não, porque se não é contravenção, isso é crime. Chamaram a tia. Aí, nisso, a tia passou por mim e por outras pessoas que estavam dentro da loja, comprando coisa da forma correta. Resumo, o moleque foi dali pro hotel, do hotel pro aeroporto. O quê? Isso acontece mesmo, já tinha ouvido a história assim. Não, mas isso por uma... Porque ele roubou dentro da Disney, amigo. Não, eu sei. Você caga no chão, mas você não rouba um lápis dentro da Disney. Ele chama a polícia e acabou. Não, mas ele deporta você. Não é deportado? Claro. Foi deportado oficialmente? Foi. Tem muitos casos que a própria guia fala: chega dessa merda, vai embora. E a excursão tem essa prerrogativa. Cara, de volta se estiver fazendo merda. Você ganha lá uma anotação no seu passaporte e parabéns. Se você quiser tentar entrar de novo, boa sorte. Talvez você consiga, talvez não. Porra, imagina o pai dessa criança quando o moleque chegou no Brasil. Que foi um investimento jogado no lixo, né? Esse cara, né? Foi. Terceiro dia de viagem, cara. Magic! Mas então, o que tem de novo vindo por aí? Bom, tem muita coisa boa vindo por aí. Primeiro, mais que recente que deve estar vindo e maior, é finalmente a área do Avatar que estão construindo no Animal Kingdom. É verdade. Pô, Avatar, tem pouco tempo esse filme, né? Lançou essa semana. Não, e então, tá demorando bastante quanto os filmes novos do James Cameron. Acho que eles estão se ajudando ali, ó, eu vou atrasar mais um ano. Mas, senhor K, tem mais quatro filmes vindo aí. Eles estão fazendo mais quatro. É. Sério? Juro? Sério? Mas podia parar no primeiro, Eu tô curioso. A Zagal viu lá recentemente a construção que se dá pra você ver, né? No Animal Kingdom, né? Vai ter um setor que... Você pode entrar, mas você vê ali na... Não, dava pra ver aquelas pedras... As pedras flutuantes. E aí, a maneira que você notou que, obviamente, tem uma coluna segurando a pedra flutuante, né? Pra não estar flutuando. Já não gostei, Não, às vezes vão disfarçar, Não tinha uma porra de um... Não, tinha que ter um fã gigante lá embaixo pra pedra ficar flutuando mesmo. Não, mas olha só, senhor K. Provavelmente vai cair água dali. Tu não vai ver a parada, porque vai ser uma cachoeira. Vai ficar legal. Entendeu? Eu acho que vai ser uma coisa meio que nem o Tron, assim, que tipo, puta, caguei, odeio o Avatar, que merda, porque eles estão fazendo isso, mas é que vai ser tão incrível, eu acho, o visual, que vai compensar tudo isso. Até porque à noite vai ter aquele mesmo efeito do filme, de você tá caminhando, encostando nas coisas e elas acenderem. Vai ser legal, cara. Isso é foda. Muito foda. Isso quando eu tava vendo, eu fiquei imaginando várias maneiras de esconder aquela coluna. Certamente eles pegaram uma delas. Roubaram, né? Roubaram da sua mente, mano. Se realmente tem uma parada que a Disney faz, é a capacidade de fazer você esquecer que você está no mundo real. Você acha que aquilo ali é de verdade, a Disney é de verdade, aquelas casinhas são de verdade, aquela rua é de verdade. Não conseguiram me convencer que aquele cara vestido de esquilo gigante era de verdade, mas foi quase, né? Enfim, só foi uma questão de falta de álcool. Se eu tivesse com mais álcool, talvez me convencesse. Não, e acho que vai ser legal, porque a ideia é que você foi pra Pandora mesmo, né? Ano passado eu fui na D23 Expo, que é a Comic Con da Disney, né? Que eles fazem a cada lá. É legal, vale a pena? Pra caramba. Mas aí é com tudo, né? Assim, eles fazem desde as séries até... Ano passado eles estavam comemorando os Musketeers, lembra? O clube deles. Você tem muito tempo livre pra dar rolê lá na Anaheim, e aí você volta a ver Star Wars e... Você vai ver Disney TV, Disney Channel, foda-se, né? Estavam falando Disney XD, vou ver... Foi a Britney Spears, a... Cara Montana, foi. É que é dos anos 50, né? Super antigão. Estavam comemorando isso. Aí tem Once Upon a Time, Prime, o seriado deles, tudo, e tem obviamente muita coisa dos parques, e eles estavam fazendo uma mostrinha do como vai ser a área do Avatar, tinha uma maquetona gigante assim. Tinha? Caraca! Once Upon a Time, como pode ser da Disney esta merda? Como pode? Uma parada tão horrorosa e tosca ser da Disney, inacreditável. É, cara, isso vende. Pra eles poderem usar os personagens todos, né? O cara tira o dinheiro assim, o cara tira o dinheiro pra pagar alguma coisa de verdade, sabe? Tipo, parque do Avatar, aí paga, pá, aquele bolo assim, toma! Aí sobrou as moedas, ele já faz aí uma Once Upon a Time com troco dessa merda. E aí, quando eu cheguei nessa área aí que tinha o Avatar, eu super querendo, né, tirar umas informações pro meu blog e tal. Aí, nossa, e aí? Quando que vai estrear? Ah, os tours vão iniciar para Pandora a partir de tal. Não, legal, mas como vai ser esse brinquedo? Então, essa visita que você faz por Pandora, tipo, eles nunca falavam que era uma área, né, que era um parque. Eles estavam super já treinados, imersos, uhum, pra você estar em Pandora e você estar visitando o nosso lindo planeta. Ah, legal, legal. Então vai ser bem foda, assim. Isso deve ser bacana. Como eu disse, a capacidade que a Disney tem de tentar te convencer e quase conseguir, eu acho fantástico. Quase não, meu amigo. Consegue, consegue. Você não foi na vila dos Simpsons e ficou procurando o Homer? Você sabia que não tinha Homer lá. Eu não fiquei procurando, eu bati fotos com o Homer. Tá bom, então em Pandora tem que ter animais gigantes que fatiam você, ponto. Se não tiver um tigre de 6 patas correndo, não me convence, caralho. Porra. Mas vai ter, ó. Essa é a parada. Nos brinquedos com certeza vão ter. Vai ser a Disney Engenharia Genética. Fizemos animais para Pandora. No Animal Kingdom, é lá que eles fazem os... Eu pendentes. Não duvido não, viu? Eu não só não duvido, como eu estou esperando isso. Qualquer coisa menos que isso, eu vou ficar triste. 1, 2, 3. Magic! Uma vez eu falei, talvez eu tenha falado numa Nerd Tour, em algum lugar, que o Animal Kingdom é o zoológico mais maneiro que eu já visitei. E aí veio um monte de pessoas de comentário: Animal Kingdom não é zoológico, é parque. Não é zoológico, não é zoológico. Por favor, Renata, você que é especialista em parques, Animal Kingdom é um zoológico? Não, não é. Mas eu já li que é. Deu errado, amigão. Eu li que sabe é porque... Alexandre... Pensa assim, Alexandre, tem áreas. Você vai pra Ásia, você vai pra África, então, né? Mas ele está falando que eles tinham todas as paradas que o zoológico precisa ter. Que tem não só o care, mas tem pesquisa com animais, com botânica, com zoologia. É, eles seguem todas as regras, mas é dentro de um parque temático. Mas não zoológico? Mas é... Desculpa, você não. Expulsa, né? Tchau, gente. Obrigado, foi legal participar. Tá bom. Tá bom, tudo bem. Então eu me corrijo. Mas é uma linha tênue. É até legal comentar isso, assim, né? Porque tem as duas palavras, né? Tem parque de diversão e parque temático. Em inglês também tem essa distinção, né? Uh-huh. Amusement park e theme park. Hoje em dia a gente usa meio como sinônimo, mas na realidade são duas coisas diferentes, né? Então, um parque temático, ele tem que ter áreas temáticas. E isso o Animal Kingdom e todos esses outros parques que a gente citou tem. Uh-huh. Então, você entra lá, vai entrar em Pandora, por exemplo. Você entra na Fantasyland, que é a área da fantasia, onde tem o Small World, que o senhor K adora. Aquele lugar ótimo. Você vai, eu trabalhava no Frontierland, que é uma coisa tipo country, de faroeste e tal. E o parque de diversão é aquela coisa Play Center, até meio Busch Gardens, tá numa linha tênue ali, que é muito mais preocupado com a atração em si do que com ter um tema imersivo. Sim. E isso foi o que o Disney revolucionou. Não existia parque temático até a entrada do Walt Disney na cena. Tanto que, por exemplo, você vai na Universal, que também é um parque temático, mas você vai lá no Harry Potter. É foda, é do caralho, você se sente lá em Hogsmeade e tal, e vê o castelo de Hogwarts e tal. Só que quando você vai ali pra lateral, na fila do castelo de Hogwarts, você vê... Um ginásio. Uma estrutura de concreto retangular... Saindo do castelo. Saindo por trás do castelo, que é lá que tá rolando a atração. Mas você vê uma estrutura de... Entendeu? Da parada. A Disney não deixa você ver a estrutura de nada. Isso que eu acho realmente... É, a primeira vez que a gente foi lá nas Três Vassouras, a gente entrou num restaurante. É muito maneiro. A área do Harry Potter é realmente impressionante. É uma revolução pros parques do Universal, que era o meio foda-se, meio mal da caralho. Exato. E aí a gente entrou, nossa, tudo muito bonito. Parece realmente... Não dá nem pra acreditar que está fazendo 50 graus e tem neve nos telhados, né? Exatamente. E aí você... Quando a gente entrou no restaurante Três Vassouras, muito maneiro, super bem decorado, achei uma caixa de controle de ar-condicionado branca. Exato. É o puta que pariu. Na Disney isso não aconteceria. É, na parede. Mas agora eu estive lá fazendo aquele vlog 360, uhum, convidado pelo pessoal da Universal, e aí eu fui reparar essa merda e eles chavaram a caixa. Pintaram com a cor da parede. Melhor. É isso aí. Mas você sabe que em Hollywood é pior, né? Que inaugurou agora a área lá do Harry Potter. E a área, tá, gente? Não é um parque. Todo mundo faz isso. É a área dentro da Universal de Hollywood. Área temática. Isso. E é grudada em Springfield. Sim. Então você tá vendo aquele... Sabe aquele Stu Disco que eles chamam no Simpson? Que é aquele cara que só fica... que pegou a Marte uma época, uhum, cabelão, anos 70. Sim. Aí tem uma coisa dele e atrás tá Hogsmeade, assim. É uma coisa muito bizarra. Muito misturado, né? Isso foi uma das coisas que eu me lembro da Disney que me entristeceu muito. Quando você chega na Disney, porra, olha a rua principal, que maneiro. Olha o castelo da Cinderela, meu Deus, que emoção. Vou chorar, o castelo da Cinderela. Vamos ver o castelo da Cinderela, deve ser lindo por dentro. É um corredor, caralho. Não, dá pra entrar, tem como entrar. Só que não é pra qualquer um. É simples assim. É um corredor cheio de locker. Não, mas tem restaurante, tem outras coisas. Tem um restaurante lá. E tem a suíte, né, que é aquela mega fechadona, vocês já ouviram falar? Então, eu já ouvi falar, como é que é essa história da suíte? Então, eles têm é uma suíte maravilhosa, tem 1000 fotos, não sei se dá pra botar aí depois pro pessoal dar uma olhada. Tá no aplicativo, só você olhar o aplicativo. Baixa o aplicativo que você já tá vendo. Estão lá as fotinhos, até eu tenho um post especial sobre isso lá no meu blog, só que você não pode entrar. Outro dia, um amigo meu me perguntou, eu quero ir, quanto é? Eu pago qualquer coisa. Então, amiga, não dá. Ele fez parte já de algumas promoções, então você tava andando no parque e ele tipo, oi, você foi sorteado, vai passar uma noite na suíte especial do castelo. E aí ela tem uma mega TV fodona, um banheiro insano, é a melhor vista que eles dizem pro Wishes, né, que é o show noturno de fogos de artifício. É linda, só que assim, tem como, não é a melhor vista. Não é um hotel, não é um reserva. Tu não tá vendo o castelo, tu tá dentro da suíte, isso que é foda. Mas você vê os fogos, né, bem pertinho. Mas aí, tipo assim, quando você dorme lá, tu não pode sair? Não, tem uma hora que eles te trancam dentro. Puta, que ótimo, porque tu tá no parque, né, cara? Tu não tá no hotel. Tu não pode sair dando rolê no parque. À noite. Aí grava outro filme. Grava a sequência do Escape from Tomorrow. É, exatamente. Na Disneylândia tem uns troços parecidos também. É a mesma coisa. Você também não pode sair. Você fica trancadinho lá. Mas e aí, como é que funciona a escolha dessa pessoa? Realmente, você não faz ideia? É totalmente aleatório? Era antigamente. Eles fazem, de vez em quando, umas promoções anuais, assim. Então, essa era, tipo, o ano dos 10 mil sonhos. É uma coisa meio temática. E aí, fazia parte. Uma das coisas era isso. Eles escolhiam a cada X pessoas pra bem aleatório mesmo, assim. Que maneiro. Aí tinha que seguir uma série de restrições, quantidade de pessoas que estavam na família, né? Não cabe. Mas, tô em 30 pessoas! Não, não vai caber, né? É, exatamente. Tem a área de Star Wars também, que tá pra nascer. Era a outra que eu ia falar, que vem logo depois. Essa, na verdade, assim, é que eles ainda não deram uma data, né? Então, por isso que tá meio... Ela vai abrir em dois lugares, a área. Ela vai ter uma na Califórnia, no Disneyland Park, né? Na Disneylândia. E no Disney Hollywood Studios, que, inclusive, quem for hoje em dia no Disney Hollywood Studios, vai ver que ele tá mega caidaço, porque ele tá um monte de coisa fechada, porque ele tá nesse período de transição. Reconstrução aí, mas né? Ele tem um espetáculo de fogos de Star Wars que é irado. É, eles estão fazendo uns aperitivos já de Star Wars por lá no Disney Hollywood Studios, então tem o show de fogos de artifício, tem pra você tirar foto de Chewbacca, eu ainda não fui lá, parece que então, tá bem... Então, o show de fogos até começo de 2016 era um show bem aperitivo mesmo, ó, tem um negócio de Star Wars aí, tem esse show de fogos com luz e era bem legal, já era bem legal. O show de fogos foi uma das paradas mais fogos que eu já vi. Mas era bem simplificado, porque faz aí rápido pra rolar. Uhum. Então é maneiro, porque tem todas as músicas de Star Wars, tem as falas do filme, eles sincronizam os fogos com isso, fica foda. É inacreditável, eu achei o melhor desse período. Mas agora, nas férias de julho, já teve um upgrade desse show. Ah, teve? Com projeção, aquele mapeamento de luz, sabe? Sim. De projeção. Então já tem um show mais caprichado de fogos nesse período aí. E agora tem o Kylo Ren naquela área de tirar foto, de meet and greet, que antes era só o Vader e o Chewbacca, agora tem o Murder. Caraca. Eu tirei foto com ele em Xangai, ele falava chinês, foi ótimo também a interação. Uma hora ele mandou ajoelhar, eu obedeci, eu só sabia disso, assim. Porque no dos Estados Unidos eles falam com a voz do personagem. Ele tinha voz, cara. Mas era em chinês. Cara, de caraca. Cara, a gente tem que ficar vivo pra ver isso, cara, porque vai ser muito foda. A parte de Star Wars... A gente tem que ficar vivo pra ver isso, caralho. O cara tem uma filha de 2 anos, mas a gente tem que ficar vivo pra ver a parte de Star Wars, cara. Prioridade, amigo. Tô brincando, mas porra, é uma parada que realmente é um sonho pra gente que é fã de Star Wars a vida inteira. Na verdade, assim, o primeiro desafio que eles tiveram, que eles meio já solucionaram, funcionaram era, ao contrário de um Harry Potter, que é fácil você escolher onde vai passar Harry Potter. Tem Hogwarts, né, que eles fizeram primeiro. Isso. Aí você faz Hogsmeade ali do lado, aí agora eles abriram no outro parque Diagon Alley, né, o Beco Diagonal. Sim. Beleza. Onde você passa uma área de Star Wars com 300 mil planetas? Puta, tem muito lugar, né? Exatamente. Então o que eles fizeram? Zera tudo, vai ser um lugar novo. Vai ser tipo um posto comercial. Excelente. Até tem uma pegada Tatooine, assim, né? Você pode botar o que você quiser. É, vai misturar tudo. Fazer uma amálgama dos principais identidades de Star Wars. É isso mesmo que a gente tem. Melhor solução possível do que ficar, não, mas não tinha essa caixa de luz na cantina. É, exato. Uhum. Ou então na Califórnia eles podem simplesmente abrir o parque pro deserto e falar que é Tatooine. É. Não, mas é legal porque aí é um posto avançado que um dia o Han Solo passou. Que tá, qualquer um pode ter ido lá. Tudo. É, o universo Star Wars gigante, né? E permite isso, exatamente. E uma das atrações, você vai pilotar X-Wing, vai ser insano, assim. Não, você vai poder entrar na Millennium Falcon, cara. Isso é uma parada foda, cara. Você não acreditava, vai ser foda demais. E pelo que a gente leu, né, quando saiu as notícias disso, esse vai ser o parque mais imersivo de todos. A área, pelo amor de Deus, Dave, a área. É verdade, a área. A área mais imersiva. Assim como você falou, que é a área do Avatar, que todos as pessoas que trabalham vão estar fantasiadas, vão estar caracterizadas, não vai ter, sabe, o amigo do Mickey que tira ele. De uniforme de Tá todo mundo de Stormtrooper. Hoje em dia já tem os Stormtroopers no MGM e ele já tem uma atitude bem maneira. Eles ficam fazendo a ronda ali em frente ao Lunch Bay. Falando com as pessoas. E se você parar pra falar com eles, te ignoram. É muito bom. Move along. Muito bom, cara. Uma coisa foda que eu vi agora em Hong Kong, que assim, rola muito rumor, né, dos parques, como tudo, né, na internet. Sim. E eu tinha ouvido falar nisso e aí eu vi ao vivo que era uma coisa que eles estão testando pro Star Wars, que são uns robôs que andam sem nada pelo parque. Eu tava, tem uma área de Toy Story lá na Disney de Hong Kong, aí eu tava caminhando e de repente veio um robô andando assim, e ele interagindo com você, ele falava oi, girava umas partes, ele era como se fosse um cubo, aquele Rummy Cube, daí ele girava nele mesmo assim, e aí ele tipo trocando uma ideia com você, saía andando tal, sem ninguém por perto, controlando, e aí dizem que vai ter muito isso nessa área de Star Wars, né? Pra imitar os R2, R5. Então, você vê que eles já estão testando agora pro negócio que se pá vai abrir daqui 4, 5 anos. Foda. Tem mais alguma coisa além do Star Wars e do Avatar pra estrear? Assim, mais próximo de tempo, mais longe pra caramba, é essa atração do Homem de Ferro lá em Hong Kong. Parece que vai ser muito incrível. É a primeira atração de verdade da Marvel que a Disney vai abrir. Porque até hoje, por conta disso que a gente já discutiu do contrato, eles na Califórnia só tinham assim, tira foto com Thor, que era bem legal já. Uhum. Mas coisas mais simples, né? E aí essa vai ser a primeira atração mesmo, vai ser um simulador. Até de novo na D23 que eu tava lá no passado, na Comic Con deles, o Stan Lee tava lá e ele que ajudou a falar da atração. Maneiro. Então vai ser você lutando contra a Hydra ao lado do Homem de Ferro, vai ser bem bacana. E vai ter só lá, né? Por enquanto, porque não pode ter em Orlando, por exemplo. 1, 2, 3, Magic! Eu não sei se vocês já viram fotinho, mas o banheiro na China é um buraco no chão, né? Na Disney também? Disney também. Tem a opção do normal, mas você entra e começa um desespero, assim, porque todos os primeiros são um buraco no chão. Caraca, na China é só siderales, amigo. Abraça o joelho. Então, mas aí, falam aí que essa é a forma certa de você... Ah, tá bom. Vai fazendo esse discurso. Quero ver aí você. Não, mas é o que diz, pesa, abraçando dizendo... o joelho e chorando pra Buda te ajudar. Tô dizendo que é isso aí, cara. Cara, que essa eu não quero a forma correta, eu quero a forma mais fácil. E a maioria era isso, e ficava lotadaço. Os chineses só vão nisso mesmo. Não é uma coisa. É que nem eu uso paletinho e não uso garfo. Eles usavam banheiro buracão no chão. Era melhor pra mim, né? Porque tinha, sei lá, 5 ocidentais no parque inteiro, uhum, incluindo eu. Então tava sempre vazio. E outra coisa também estranha que tinha lá na China de mercadoria, que era muito engraçado. Eu não sei se vocês já viram. Que nem antigamente aqui o pessoal tinha o próprio lenço, que na verdade é uma coisa meio nojenta, né? Porque você tem que ficar lavando, né? Ele, sim, os homens usavam, todos chiques. Na China, eles têm o próprio cotonete. Nossa, então é um... não. Como assim? É um... Calma. É um palitão, assim, ó. Um cotonetão gigante que cada um tem o seu pra poder usar. Sei lá como eles fazem. Acho que deve lavar também a cada X tempo e tal. E aí, tava lá, bonitão. Não é descartável? A... Não é descartável. É que nem o lenço. É tipo, lava e usa de novo. Caralho! Cotonete? Eu, quando você falou o próprio cotonete, cotonetão, eu imaginei aqueles cotonetes que vendem na estrada Rio de São Paulo, sabe, cotonete de turco, cidadão, andando com aquela merda, meu enfiando Deus no ouvido. Meu é tipo Deus. Isso. Só que sem jogar fora, é pior. E aí tava lá lindão pra vender na Disney os personagens. Do Mickey, do Donald. Caraca, imagina, coitado do Pato Donald. Ele todo bonitinho, ali, você olha, é um cotonetão. O Pato Donald tá loiro? O que aconteceu com ele? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.